Bom dia, pessoal. Hoje é nosso sexto encontro, o sexto Ensaios Envelhecer, uma iniciativa que começou em fevereiro, né, tendo como parceria o Hospital Santa Catarina, a revista Aptari e uma realização do CRINorte, que é um equipamento do Estado gerido pela Associação de Comunicação de Santa Catarina, por uma parceria de organização social. Muito bom ver o auditório hoje bastante cheio, apesar de um dia bastante frio, né? Lá fora está muito frio, e é legal que cada evento que vem acontecendo, a gente vem aumentando a nossa frequência de participações. Nós gostaríamos também que, pós-evento, houvesse um pouco mais de interação no Facebook, nas redes sociais, para a gente continuar as discussões, porque a intenção é que o tema não se esgote apenas aqui nesse encontro. Nós podemos usar as redes sociais, tudo que está à nossa disposição, para manter essa discussão, que já são temas bastante instigadores, né? E deixar só para a gente ouvir, compartilhar experiências aqui nesse encontro, acho que a gente perde um momento importante de troca de informações. Tá bem? Vou chamar a Lilian para ela fazer a introdução dos palestrantes e, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês. Obrigado. Bom dia, gente. Bom ver a casa cheia hoje. Quantas pessoas estão vindo aqui pela primeira vez hoje? Nossa, quanta gente. Que legal, coisa boa. É por causa do tema, por causa dos palestrantes, o que, que é? A gente está com dois palestrantes muito especiais hoje. Queria convidar os dois aqui para subir. A doutora Maria Gorete Salles Maciel, ela é médica, é diretora do Serviço de Cuidados Paliativos do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo. Ela é diretora e professora do Instituto Paliar. Pode vir aqui, doutora Gorete. E é sócia fundadora e presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ANCP, de 2014 a 2016. Eu queria chamar também o professor Valdir Simino. Ele é publicitário, formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, pós-graduado em Tecnologia de Ensino pela FAAP, mestre em Ciências de Saúde pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e presidente da Associação Viva e Deixe Viver. Então, a gente tem esses dois convidados muito legais hoje, a gente vai ter um debate bem interessante. Antes da gente começar, eu queria pedir para todo mundo colocar o celular no silencioso, para a gente não ficar atrapalhado aqui em cima. Quem não pôde vir, tem um amigo que gostaria de vir, não pôde vir, a gente está fazendo a transmissão ao vivo pelo Periscope. Quem quiser assistir depois a palestra, vai estar no canal do YouTube, Ensaio sobre Envelhecer. E agora a gente tem uma novidade também, que a gente tem um podcast. A gente está evoluindo aqui, hein? Vamos ter um podcast, então o pessoal da organização do evento vai mandar um link para todo mundo que se inscreveu, para vocês poderem ouvir depois, se vocês quiserem. Tá bom? Eu sou a Lilian e faço a mediação aqui do evento, e eu sou editora da revista Aptari. Então, o tema de hoje é um tema que muitas vezes as pessoas fogem, né? Muita gente não quer conversar sobre isso, porque às vezes é tabu. Então, eu queria começar com uma anedota que eu ouvi outro dia, que parece que o Roberto Marinho era um cara que tinha muita dificuldade, né? De falar sobre final de vida. Ele falava, se eu morrer, não quando eu morrer, né? Ele era o imorrível. E aí disseram que um dia deram uma tartaruga para ele. Essa é uma história que contam, né? As pessoas que eram chegadas, contam que um dia deram uma tartaruga para ele. Ele já estava com uma certa idade. Ele falou, mas, gente, vocês vão me dar uma tartaruga, né? E aí eu vou me apegar ao bichinho e ela morre. Como é que vai ser? A tartaruga vive 100 anos. Então, ele estava esperando a tartaruga morrer antes dele, né? E aí os filhos dele falavam que ele tinha uma dificuldade muito, muito difícil, uma dificuldade muito grande de falar sobre o final de vida. Ele achava que a vida não ia terminar. Né? Então, eu queria começar o nosso debate com uma pergunta complicadinha, um pouco existencial, mas, assim, falar sobre o final de vida, por que, que é tão tabu? Por que, que ainda é tão difícil a gente falar sobre esse tema? Doutora Gorete, se você quiser começar? Ótimo. Bom dia a todos. Muito feliz de vê-los aqui e com um tema tão árido, né? Questões de final de vida. E eu só Tenho muito a agradecer a Lília, ao Carlos, à Tamara, a todos que organizaram o evento. Mas isso é bom para a gente respirar, né? Ela pergunta por que é tão difícil falar sobre o fim da vida. Eu gostaria de saber. Essa é uma pergunta difícil. A verdade é que a gente sempre, eu só posso me lembrar de infância e de uma convivência com a morte difícil. Tem história nisso, né? Eu lembro que eu era menina e meus pais, quando morria alguém perto, alguém da família, uma vez morreu um garoto mais ou menos da minha idade, afogado, no meu bairro, e não me deixaram ir ao velório, ver o amiguinho morto, né? Morreram algumas pessoas da família e ninguém permitia que a gente, criança, chegasse e visse. Ao mesmo tempo, porque eu morava num bairro, no Recife, perto de um cemitério, e era engraçado que, quando os enterros passavam a pé pela porta de casa. Os sinos tocavam e os enterros passavam a pé, muitas vezes de crianças. Eu tenho alguma idade, e eu nasci no Recife, e eu convivi de perto com mortalidade infantil. As crianças que morrem com menos de um ano de idade por questões sanitárias, de causa sanitária. Eu tenho a triste lembrança de ter convivido com essa história no Brasil de uma forma muito acentuada. Então, vira e mexe, passava um anjinho na porta de casa, né, que era uma criança, um bebê morto, em um cortejo a pé até o cemitério. E o sino tocava, a gente saía lá, aquela curiosidade enorme de criança. E, por algum motivo, os pais não gostariam que a gente visse aquilo ou não gostariam que a gente presenciasse. Eu acho que tem raízes profundas e diferentes esse medo. Uma das coisas que eu acho que estava imbuída na nossa sociedade, acho que lembrar para a gente fazer uma reflexão sobre o Brasil mesmo, é que eu acho que, de uma certa forma, a gente vivia sob, principalmente criança, a gente vivia sob uma constante ameaça à morte, ameaça à vida, né? Na verdade, essa coisa da ameaça à vida era uma constante, porque se era criança, se nascia num lugar pobre, a gente tinha um risco grande de morrer por uma doença infecciosa, por uma diarreia, por uma coisa absolutamente evitável. Então, os pais, de uma certa forma, protegiam e tinham muito medo que isso acontecesse com seus filhos. E eu acho que a gente cresceu assim, né? Deve ter muitas outras histórias no imaginário das pessoas, mas uma das coisas que a gente lembra pouco é essa, fazia parte do nosso contexto e da nossa realidade social, estar sujeito a morrer, né, muitas vezes ainda criança. Hoje a gente vive numa sociedade em que o risco de morrer jovem, principalmente se for do sexo masculino, né, e se morar numa periferia e tiver a pele um pouco mais escura que as outras, o que não faz nenhuma diferença, mas esse risco é muito maior e vive-se sob essa ameaça de morrer, né? E eu acho que é uma coisa que deixa as pessoas sempre com medo. E se a gente entra num hospital, a gente vive sob constante ameaça à morte. Então, eu acho que o medo e o tabu de falar da morte é porque, a todo tempo, ela nos ameaça. De uma forma ou de outra, ela também nos ameaça. E isso mexe com a gente. O Roberto Marinho tinha esse medo porque, acho que ele se percebia envelhecendo, né, e sabia ser mortal, mas o medo era muito grande. Acho que talvez um ponto para a gente começar a refletir sobre essa ameaça cotidiana que a gente tem e de que forma a gente lida com isso. Né? Professor? Bom, eu também tive uma infância muito próxima a mortes, né? E é muito engraçado que as mortes, os enterros eram feitos dentro de casa, né? E as crianças brincavam em torno do, né, do morto. E isso, para mim, sempre teve muito claro, e eu sempre trabalhei muito próximo disso. Acho que foi muito emblemática a morte do meu avô, o processo de morte do meu avô. É tabu desde que a gente nasce, né? Nasceu, já estamos fadados a desaparecer em algum momento. Eu sempre tive na minha cabeça essa convicção do como a gente pode trabalhar esse processo da morte e do morrer, né? Tem lá os seus 5 estágios, a gente tem que passar por isso, né? É uma necessidade, de fato, desse entendimento. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, há 20 anos atrás, quando eu iniciei o trabalho da contação de história para crianças e adolescentes, sempre vinha alguém e falava, mas por que não para o idoso? Mas por que não para o adulto? E a gente explica, né? Quando a gente é pequeno, criança, é uma esponja. E o tempo todo a gente pergunta, né? Conta mais uma, conta de novo, né? Porque a gente, de uma certa forma, está ensinando, educando, produzindo, desenvolvendo junto com essa criança. Só que a gente vai ganhando, né, conteúdo, informação, a gente vai ficando mais experiente e parece que tudo isso não vale, né? Isso é um processo cultural. Se a gente for em algumas outras culturas, a gente vai ver o quanto, né, envelhecer, né, precisa-se de uma atenção muito maior. É muito interessante que essa coisa das pessoas ficarem o tempo todo cutucando, eu comecei a partir para entender um pouquinho, né, qual a necessidade. O idoso, ou a pessoa hospitalizada, né, ou a pessoa que muitas vezes já tem um problema senil, que vai contar sempre a mesma história, né? Então, a gente precisa arrumar pessoas que tenham uma escuta qualificada. Porque parece que, no mundo atual, cada vez mais a gente vai massacrando, esquecendo, né, as pessoas que têm mais experiência. Nós estamos agora desenvolvendo esse trabalho. Quebrar o tabu não vai, porque a gente... Quantos anos, né, nós vivemos sob essa espada? Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente pode mudar a sociedade para um olhar mais tranquilo com essa relação do envelhecer. E é verdade, tá? Eu trabalhei com o Roberto Marinho durante 10 anos na Rede Globo e essa história ventilava pelos corredores. Mas eu acho que a gente está se dando a oportunidade cada vez mais de discutir os cuidados paliativos, a terminalidade, como isso pode ser saudável, como isso pode ser legal. Nós temos uma parceria em Fortaleza com a ONG Girassol, e essa ONG ela trabalha exatamente o último suspiro. Então, naquele último suspiro, as pessoas trazem toda a sua história, né? Então, é a reunião da família, é a reunião do pai que não queria estar próximo do filho por causa de preconceitos. Então, cada vez mais, eu acho que a sociedade está utilizando a comunicação para a gente minimizar. Eu acho que o tabu não desaparece tão fácil, mas, quando a gente conversa, tudo fica muito mais tranquilo. E até vejo, né, no exercício de 20 anos, várias pessoas vêm na associação, nós temos pessoas que ficam já 9 anos, 10 anos na associação, e a gente percebe nessas pessoas a importância, de fato, do comunicar, do falar, né? Porque, quando a gente fala, a gente desmistifica qualquer coisa. Houve um tempo que as crianças rodavam em torno do caixão. Hoje, as crianças são preservadas disso e a gente, mais uma vez, só vem reforçar o processo, né, de um afastamento daquilo que é inevitável. Na verdade, essa ia ser a minha próxima pergunta. Vocês até fizeram um gancho bem, bem pertinente aí, porque era isso. Antes, as pessoas, a morte era um evento que se vivia em comunidade, né? Você via as crianças e tal. E agora ficou uma coisa completamente privada. Você não deixa as crianças se aproximarem, a criança não vai em enterro, não vai em velório. Então, existe esse distanciamento. Para onde a gente está caminhando? Em que momento que a gente está agora? A gente está voltando para isso? Agora que a gente está começando a conversar mais sobre o assunto, será que a gente vai voltar para o modelo antigo de ser uma experiência vivida em comunidade, vivida em grupo, junto com a família? Como é que vocês veem isso? Eu tenho um ditado na minha terra que diz assim, quem anda para trás é caranguejo. Eu acho que a gente caminha para frente, sempre. A gente sempre dá um passo além. Mas eu acho que a gente tem que rever o que a gente está fazendo hoje. Eu acho que um dos fenômenos que aconteceu nos últimos anos, basicamente nos últimos 50 anos, foi uma incorporação tremenda de tecnologia na assistência à saúde. Né? A medicina que eu fiz, me formei há 33 anos, e hoje, tem horas que olho e digo, poxa, não sei mais nada. Os residentes saem cada vez com mais conhecimento, mais, né, mais valor agregado, mais tecnologia, mais possibilidades de salvar a vida. Acho que a gente não vai regredir disso, a gente não vai voltar atrás. Mas o que aconteceu com tudo isso, sem uma reflexão, isso aconteceu muito rápido e sem grandes reflexões, é que o fenômeno morrer nos hospitais se transformou num evento terrível. O processo de morrer transformou o ser humano num objeto, né? As pessoas, os profissionais de saúde se referem a realizar decisões de realizar ou não procedimentos como investimento. Né? Eu vou investir ou não? Esse paciente é investimento total ou não é? A gente deixa de ser uma pessoa. E no investimento, que eles chamam, entre aspas, que eu sempre brinco, eu digo, se a gente investe em caderneta de poupança. Gente, não, é outra história. Você toma decisões mais assertivas ou não, se você vai conduzir ou não um determinado procedimento. Mas eu acho que nesse processo a gente parece que a gente escondeu o ser humano que está ali atrás de muita tecnologia para poder lidar com uma coisa mais profunda, esse sentimento profundo que é o medo que a gente tem da nossa própria morte. E isso vem causando um dano enorme à sociedade. As pessoas têm um medo danado de morrer, um medo danado de internar no hospital, porque sabem que podem ser reduzidas a objeto. E, ao mesmo tempo, um medo danado de morrer e de não passar, morrer sem ter passado por essa série de intervenções muito sofisticadas, porque é como se eu tivesse morrido desassistido. Então, eu acho que a gente não caminha para trás. O que a gente tem que fazer nesse momento, e eu acho que esse é o ponto de virada que a gente está vivendo agora, um grupo de pessoas que começa a refletir sobre, olha, espera aí, a gente incorporou tecnologia assim, isso é bom, isso não é mal. Mas de que forma a gente vai lidar com isso para que a gente preserve a nossa característica de ser humano? Né? A gente possa refletir profundamente, olha, esse procedimento cabe ou não? E de que forma, mesmo dentro do hospital, a gente pode ter um final de vida mais suave, não é? Sem mistérios. Exatamente. E a gente sabe que a morte sem mistérios é uma outra qualidade do morrer, e que tem a ver com a qualidade do viver também, e que deixa um legado diferente a quem fica. Eu acho que o Valmir tem histórias para contar disso. Então, quando a gente... As minhas inquietações, né, vocês viram ali no meu currículo que em algum momento eu tive que estudar um pouquinho ciências da saúde, porque é um publicitário, uma pessoa que trabalha com comunicação. Quando eu comecei o trabalho, eu parecia que eu estava num mundo onde as pessoas não se comunicavam, ou se comunicavam sobre códigos. Né? E o que a doutora falou, quer dizer, a partir do momento que a comunicação entre profissional da saúde e paciente não se complementa, não se fortalece, e a tecnologia, e o indivíduo fala um dialeto que o outro... Eu tive o prazer de fazer um recorte e estudar o comportamento do estudante de medicina na sua formação. Onde é que acontece uma ruptura? Onde é que a gente perde esse elo do olho no olho? Na formação, ensinam muitas vezes que a gente tem que se afastar para poder... Eu preciso desumanizar... para depois humanizar. Né? Eu preciso ter esse afastamento, senão eu não corto, eu não faço os procedimentos que têm que ser feitos. Mas, agora, permanecer nesse status de estar sempre, né, é um processo de comunicação. Eu sou professor também há 18 anos na FAP, na área de comunicação e marketing. E o ponto mais nevrálgico dessa relação... principalmente na saúde, é a comunicação. Quando a comunicação não se complementa, quando eu falo e você não entende, quando existe milhões de ruído, porque o outro lado está fragilizado. Né? O outro lado não entende, né, muitas vezes, o procedimento. Então, a gente tem que chegar à linguagem do indivíduo, fazer o feedback, mas a saúde está tão rápida, está tudo tão rápido que a gente não tem nem tempo. Né? Vai prescrevendo, vai automatizando as coisas. Então, 2001, Ano Internacional do Voluntário, houve várias ONGs, vamos levantar a bandeira da humanização, e aí já foi mais um outro ruído. Né? Vocês estão dizendo que eu não sou humano? Né? Então, a linguagem humanização bateu com os profissionais da saúde, ó, vamos mudar essa palavra? Não, vamos falar dessa palavra, porque essa palavra traz exatamente o cerne de todas as questões, de todos os problemas que nós temos. Quando a gente está lá na graduação, é um comportamento tão estranho, né? Porque os alunos não querem as disciplinas de humanidades. Não, vamos atropelar, vamos passar pelas disciplinas de humanidades, eu quero já apertar botão, eu já quero fazer, já quero operar. Quer dizer, já existe um sonho na frente, que é esse sonho de automatizar as coisas, quando, na verdade, as disciplinas de humanidades nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz, de fato, entender o que todo o passado, né, da existência humana trouxe para nós. Então, o que eu tenho percebido, isso é bom, né? que as escolas de saúde, as faculdades de medicina, começaram a colocar as incursões de ações lúdicas, de momentos de discussão, de roda-conversa. Né? É, nós estamos simplesmente motivando o que Platão fazia lá no princípio do princípio, né? O paideia, a roda, empoderar as pessoas através da palavra. Então, mais do que nunca, o sentimento que a gente tem hoje é um acerto nessa comunicação. Né? Eu diria assim, existe um âmbito que é frio, para a criança é tenebroso, para o adulto, né? Tira ele totalmente do seu eixo, do viver, do produzir. Do... Então, como é que dentro desse âmbito tão árido, tão complicado, a gente pode fazer encontros mais felizes, encontros mais produtivos, encontros onde as pessoas, de fato, possam trocar ideias e melhorar até uma coisa nesse país, que é a automedicação. As pessoas, muitas vezes, vão se atropelando nessa coisa. E mais uma loucura, né, que a gente vê, que o paciente hoje ele tem, entre aspas, poder da informação. Né? O doutor Google está lá, às vezes já chegou, abriu o envelope, viu, já se desesperou, já chorou, já, e quando chega lá não é bem isso. Né? Então, nós estamos lidando também com esse massacre, esse tsunami de informações que as pessoas hoje têm acesso e no passado não tinham. Né? É, pegando o gancho da questão da humanização, escuta-se, vocês devem ter muita familiaridade com essa palavra. Eu já participei de congressos em que o médico fala: eu não acredito em humanização porque eu não fiz veterinária. Então, a medicina que eu faço é uma medicina humana, eu trato de humanos, eu não fiz medicina veterinária. Né? Então, como é que vocês acham que a gente está nesse quesito hoje da humanização? Os profissionais de saúde estão melhor preparados para isso? Eles estão olhando o paciente de uma maneira diferente? A gente tem esperança agora para os estudantes da graduação que estão vindo aí? Como é que a gente faz isso? Eu brinco e tento me consolar que a gente tem uma geração do chip novo vindo aí. Né? E a gente sempre bota muita fé. Eu conheço estudantes, eu tenho tido muito contato com estudantes de graduação ultimamente, e eu tenho sempre contato com residentes e com profissionais mais velhos. E o cruel é o seguinte: eles entram na graduação muito motivados, muito motivados. Eles absorvem como esponja tudo o que a gente fala, todo o contato que a gente tem com o doente. A gente leva eles na enfermaria para ver o contato com o doente, e eles ficam felizes demais e não esquecem as histórias e se apaixonam. E algumas escolas de medicina têm incluído no currículo noções de bioética, né, um ensino transversal de disciplinas ligadas a humanidades, e a gente tem feito congressos, né, de artes e humanidades, não sei o que tal. Perfeito, uma maravilha. E aí ele vai, hein, passando pelas etapas, diversas etapas do curso. Uma etapa que é mais tecnológica. Isso me refiro especialmente à formação do médico, porque é que eu convivo com mais frequência. Mas eu acredito que isso aconteça muitas vezes, com muitas profissões. Quando ele chega na hora da prática, no pronto-socorro, no sexto ano, quinto, sexto ano, que eles começam a prática de internato, a prática médica mesmo, e entram na residência, eles se deparam com uma história muito avessa e contrária ao que eles aprenderam na graduação. O exemplo é infeliz. E é aí que eu acho que é o ponto. Eles vêm com um discurso bacana, eles vêm com intenção muito boa. Quando chega e o exemplo é infeliz, nossa, eles vão sendo deteriorados, deteriorados, deteriorados. Então, aquele garoto, aquela garota que a gente conheceu no primeiro, segundo ano do curso, muito bem, muito feliz, muito assertivo, quando chega no final da residência, ele é ensinado, durante esse período de prática, a ser muito diferente. Não, guri, você tem que dar uma resposta rápida. Entuba ou não entuba? Né? E aí começam as cenas... Não, mas você tem que se proteger, porque a família vai te processar. Eles morrem de medo de justiça. Não, não. O profissional que mais tem medo da justiça, acho que é o médico hoje. E aí eles começam a adquirir práticas e refletir um discurso que está muito, muito, muito poluído lá na frente. E aí você vê o médico mais antigo, se for mais antigo, ele já melhora. Mas tem um determinado período da profissão, que eu acho que é o período de risco, que está ali entre os 27, 28 anos, dos 30 aos 45, 50 anos. Esse é o período de risco. porque parece que a pessoa também, como indivíduo, tem que dar conta de uma ambição, de uma coisa de vida, da própria vida, e ele começa a fazer as coisas mais maquinalmente. Essa geração a gente tem que pegar, porque essa geração forma as outras, porque forma com exemplo. Muitas vezes, o professor que ensinou lá atrás, ele não tem a oportunidade de dar o exemplo. Né? E aí, esse intermediário, eu acho que é o perigo. Eu acho, eu até concordo com o que a doutora colocou, porque na pesquisa que eu analisei, foram 440 alunos do primeiro ao quarto ano, porque depois na residência você já perde um pouco esse contato mais. Mas a gente via uma ruptura muito grande do segundo para o terceiro ano, que de fato onde ele tem que fazer as intervenções. Né? Então, ali a gente já percebe uma mudança comportamental dentro do. Agora, a humanização virou, né, passou de programa para política pública. Se a gente olhar pela ótica de resultados e indicadores, né, houve um tempo aí que as pessoas falavam, mas eu vou mensurar o quê como humanização? A festinha de aniversário? As pessoas começaram a pegar coisas periféricas que a deixavam um pouco feliz. Né? Mas humanização não é bem isso. Né? Humanização tem um triedo ali que a gente tem que respeitar muito bem, quer dizer, é a gestão participativa, se o gestor acredita, se as pessoas estão imbuídas, né, dessa força. Depois a gente tem a valorização do profissional da saúde, a política nasce olhando só para o paciente, esquece de quem cuida. Se quem cuida não está bem, como é que vai cuidar de quem cuida? Né? Nem ele consegue ter esse... E, se a gente tem gestão participativa e tem voluntário, funcionário ativo participando, aí sim o paciente vai receber todas as benesses desse processo. Como política pública, eu acho que assim, tem feito um efeito maravilhoso, porque a gente tem fóruns, a gente tem informações, tem congressos, tem palestras, tem o tempo todo, se a gente procurar... E se digitar humanização da saúde no Google, vocês vão ver o que tem de coisas acontecendo. Né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa valorizar na vida desse é o, como você falou, será que a gente retorna lá para os velórios? Né? Talvez a gente tenha que falar. Estamos articulando também o retorno dessas pessoas junto à comunidade. Né? Então, vamos atender o povo lá na sua... No seu espaço, né, para entender o que é vida, como vive, como convive, quem tem. Os nossos profissionais, os nossos estudantes, né, em algum momento nós perdemos esse elo, porque tecnizou tudo e a gente passa a olhar uma máquina, uma pessoa que está... Então, se a gente botar essas pessoas de fato, eu acho que a gente também abre um espaço para discutir o SUS nesse país, que é um sistema maravilhoso, que dá certo, que é importante, mas quando você pergunta para um estudante de medicina o que é o SUS, vem um ponto de interrogação. Quer dizer, a gente precisa, de fato, batalhar por um sistema que dá certo, o que dá certo nesse sistema, desenvolver para que nós estamos produzindo saúde, nós estamos produzindo saúde na comunidade. Então, essa é a visão. De entrar dentro da comunidade, levando as pessoas, né, eu acho que a gente ganha também um retorno em alguma coisa boa que a gente tinha. Né? Só para vocês terem uma ideia, o médico pediatra da família hoje tem 87 anos, ele cuidou de 3 gerações. Então, ele sabe isso, né, é a segurança que a gente tem. Então, doutor Nicolau, dure mais um pouco, entendeu? Porque ele cuidou de 3 gerações. Né? Isso é ideal hoje? Talvez... A gente trazer esse conceito, né, essa coisa do indivíduo entender a nossa vida como um todo, também faz parte do próprio paciente saber se cuidar. Né? Falando um pouquinho de comunicação e mais do final de vida especificamente, a gente vê muitas iniciativas aí, voltadas para abordagem desse assunto. Então, tem um projeto muito grande nos Estados Unidos que chama The Conversation Project, que é o Projeto Conversa, que é um site que disponibiliza informações para que as pessoas e seus familiares consigam ter uma conversa sobre isso, uma conversa que seja embasada e que seja profunda, que as pessoas não tenham medo de falar quais são seus desejos para o final de vida. Na Suíça foi criado o Death Café, que já tem, que assim, existem grupos no mundo todo, tem inclusive aqui em São Paulo, em que pessoas interessadas no tema, em falar sobre a questão da morte, do final de vida, de luto, podem se reunir para conversar sobre isso. Como é que vocês veem a importância de espaços como esses que estimulem esse tipo de conversa para a garantia de uma morte mais digna, de uma morte em que você tenha mais controle sobre o final que você quer? O Viva existe há, vamos fazer, 20 anos. E eu tinha... O processo de capacitação do voluntário dura 36 horas. E o tema morte, depois que ele se formava, eu falava, vamos falar sobre morte, né? Então, aqueles 200 pessoas se transformavam em 3, 4 num auditório. Falei assim, não, então vamos colocar esse conteúdo dentro do próprio processo de formação. Eu diria que a gente vem fazendo isso já há uns 9 anos. É incrível quando a gente traz as pessoas que entendem do tema, que falam do tema, que mostram essa tranquilidade, a gente perpassa culturas diferentes, a gente vai beber lá na mitologia, né, o sentido da morte. Então, isso foi um momento que eu diria assim, muito importante, até baseado naquela ONG que eu falei, né, que a gente põe em discussão, né? Mesmo que no momento da pessoa, no seu momento, no seu respiro final, ela está falando sobre. Eu acho muito importante isso, porque a gente desmistifica, né? A gente, de uma certa forma, até tranquiliza. Eu tenho visto também nessa caminhada muitas crianças que vieram a óbito, às vezes, na frente do contador de história. E nós temos histórias incríveis de crianças serem induzidas através da própria contação de história, né? A criança, às vezes, pergunta, né, a queima-roupa para a gente, tio, eu vou morrer? E aí a gente faz o quê? Né? Devolve para ela, porque eu não sei o que está passando pela cabeça dela, qual é a fantasia, se é verdade, se ela escutou, né? Então, até as crianças nos ensinam a gente a ter que falar de morte de uma forma lúdica, gostosa, interessante. E quando ela traz, né, o grande problema dela, a gente vai ver que está sempre ligado ao mundo da fantasia, né, algumas, é lógico, que têm uma preocupação, mas é muito interessante quando a gente põe isso em discussão a partir do próprio questionamento do paciente. Então, a gente não se refuta, a gente discute, mas pelo que tem na cabeça dela, né? Eu já não vou dando a minha opinião. Ela vai construir comigo esse tempo para a gente falar da morte, do morrer. Eu tenho um exemplo que eu vivenciei isso dentro do Emílio Ribas. Um garoto voluntário me ligou e falou, olha, o João está chorando a noite inteira porque ele ouviu que ele vai morrer. Alguém sussurrou, ele ouviu entre as portas, enfim... Esse garoto ficou a noite inteira chorando. De manhã ele já não tinha nem mais. E foi muito... Foi, acho que, o primeiro momento que eu me deparei exatamente com esse tema. E ele virou e falou, tio, eu vou morrer. Eu estava com o desembargador Malheiros, que a gente foi lá mesmo para acolher o garoto. E a queima-roupa também, eu falei, olha, eu vou morrer, ele vai morrer. Aquela árvore que está lá fora vai morrer. Mas agora a gente está vivo. O que você quer fazer? Aí eu tive que contar a história dos 101 dálmatas. Nós contamos 5 vezes. No dia seguinte, ele faleceu. Então, a gente traz experiências dessa vivência que nos fortalece. Com certeza, a gente deixa, sim, um legado. Uma outra história, a Maria Carolina. A gente viveu um ano com essa menina. E ela já era uma velha senhora, de 13 anos. Porque ela, acometida da sua doença, ela já sabia como tinha que cuidar, como tinha que fazer, os exames horrorosos, e cada exame horroroso que ela fazia, a gente motivava essa menina, ela ia e voltava. Um dia, eu estava viajando, eu falei que ia viajar, e eu falei, você quer alguma coisa de fora? Olha, outro erro, né? Menina está num estado crítico, eu chego para ela e falo, oi, eu vou viajar, você quer alguma coisa de fora? Ela quis uma Barbie Cinderela. E aí eu fui no Make-A-Wish Foundation, estava tendo uma reunião e comentei isso com a diretora dessa ONG, que satisfaz o último desejo das crianças. Ela quase me jogou pela janela do 18º andar, falou assim, como é que você promete alguma coisa para alguém que está num estado dessa gravidade? Você saia daqui, compre essa boneca e, se for o caso, antecipe sua ida para o Brasil. Eu cheguei numa segunda-feira, no domingo, na segunda-feira ela faleceu e era o dia, na terça-feira é o dia que eu contava história. Ou seja, um ano contando história, cheguei com a boneca e falei para a mãe, eu não sei o que fazer com essa boneca, eu estou angustiado, né, porque eu não consegui cumprir a minha missão. E ela falou, cumpriu sim. Nós somos espíritas, ela está aqui, ela está vendo, e essa boneca vai junto com ela no caixão. É dela. Então, a religião, a fé também conforta, e a gente percebe que, naquele momento, de fato, a família entendeu que era necessário deixar a Maria Carolina aí. Então, são a partir dessas histórias, dessas vivências, que a gente vai se fortalecendo também e vai encontrando caminhos para poder discutir mais, né, sobre o tema. Só um complemento, que acho que já se esclareceu, mas essa questão desses encontros formais, né, encontros virtuais, ou Death Café, ou reuniões de pessoas para conversar sobre a morte, eu acho que elas trazem, sim, uma contribuição interessante. Eu acho que é um tema que a gente precisa parar, sentar e conversar com naturalidade, né? E o que a gente percebe, ele trouxe exemplos de crianças, eu trabalho com adultos especialmente, às vezes alguns muito idosos, é que quanto mais naturalidade o paciente tem para conversar sobre a finitude da sua vida, quanto mais consciência se tem da doença e com quanto mais naturalidade a gente conversa, tanto mais tranquilo se fica, porque você desmistifica o processo. Eu fico muito aflita quando o doente chega com muito medo, com muito tabu, com muito... Ou chega aquela família, sabe? Você está conversando com o doente e tem uma filha por trás. Não conta, a família fica assim, não conta, você não vai contar para mim. Uma vez uma filha me ameaçou, grandona, assim, e ela falava assim, você não vai contar para minha mãe, porque você não vai estar em casa amanhã quando ela estiver deprimida por causa da morte. E a senhorinha falava, mas eu tenho o direito de saber, eu quero saber que doença eu tenho. Era uma briga, assim, no meu consultório. E eu digo, calma, calma, calma, o que que a senhora quer saber, o que que a senhora acha que a senhora tem? Ah, doutora, só pode ser um câncer. Eu olhei para as filhas e falei, você ainda tem dúvida se ela sabe? Né? E aí eu reafirmei, é mesmo, um câncer, está desse jeito. E aí ela tinha fantasias maiores e tal. Ela começou, e as filhas ficaram muito bravas comigo, muito. Elas queriam me matar naquela hora. Se pudessem bater em mim, batiriam. Eu digo, calma, muita calma. Agora, seguinte, eu estou aqui, obviamente não vou estar na casa de vocês amanhã, mas qualquer dúvida, qualquer problema, me ligue. Né? A gente vai amparar vocês. Se precisar voltar aqui a semana que vem, se ela ficar deprimida, a gente vai medicar. Se vocês estiverem desconfortáveis, eu estou aqui disponível para vocês. Aí, no outro dia, a filha liga agradecendo. Nossa, minha mãe está tão mais tranquila. Todo mundo ficou bem. Né? É a coisa de desmistificar. A gente senta com os amigos, fala um monte de abobrinhas, e dificilmente a gente fala, né, sobre a nossa morte, sobre as nossas preferências, sobre... Ai, nossa, e às vezes a gente brinca, a gente faz cuidado paliativo, né? Já está tão mais natural que a gente brinca. Eu digo, ai, não, eu quero morrer bonitinha, eu não quero morrer toda amassada. Por favor, quando eu morrer... Às vezes eu vejo o pessoal carregando um corpo no hospital, assim, escondido, né? Tem aquelas macas especiais, aquele tabu do corpo passear no hospital, ou embrulhado, ou não sei o que, tal, fica todo mundo assim. Eu digo, ah, não, quando eu morrer, por favor, deixa o lençolzinho assim, deixa eu ir lá, cara rindo para o meio do mundo. Não quero esconder, não preciso ser um morto escondido. Né? Aí todo mundo morre de rir, acha que eu sou meio... Eu digo, não, mas por quê? Eu vou morrer não sei quando. Isso não antecipa a minha morte. Né? Isso não vai antecipar. Não vou morrer antes da hora porque falo sobre isso ou brinco sobre isso. Né? Doutora, só quero fazer uma parte, porque numa dessas conversas, uma menina uma vez falou assim, eu sei como eu quero morrer, como eu quero ser enterrada. Igual a Branca de Neve, num caixão de cristal, onde todo mundo... Sempre que sentir saudades, vai lá me ver. Uau, e o príncipe, hein? Ela está interessada no príncipe, no beijo de amor. Certa ela. No ano passado, saiu a Economist, a revista Economist, saiu com um novo índice de qualidade de morte, né, nos países. O primeiro saiu em 2010, avaliando 40 países. No ano passado, eles avaliaram 80 países, o Brasil inclusive. A doutora Goretti foi entrevistada para esse trabalho. E, de 80 países, o Brasil fica em 42º. Né? A gente está lá na metade, atrás de Uganda, de Cuba. O que isso diz sobre a forma como a gente morre? aqui, porque o relatório fala muito, um dos itens que é avaliado é o acesso a cuidados paliativos, né? Sim. Então, o que, que isso diz como a forma como a gente está morrendo aqui no Brasil? Estamos morrendo bem, estamos morrendo mal, a gente está lá meio, né? Não estamos tão mal, mas também não estamos tão bem. Como é que vocês avaliam isso? Nossa nota é muito baixa, né? Esse índice dá uma nota de 0 a 100, a nota da gente é 40, né? O 42º lugar e a nota 40. A gente não passou de ano, né? A gente é com nota vermelha. Na verdade, o índice avalia muito bem a condição de oferta de cuidados paliativos, entendendo, hoje em dia, acho que existem muitas discussões sobre a morte, né? E sobre formas de morrer, e a morte com esforço tecnológico total para ser evitada, que as pessoas chamam de distanásia, a abreviação da vida, eutanásia, o suicídio assistido, as pessoas pagam um carnezinho para ir nas clínicas, receber um medicamento que toma e se mata ali com toda a asepsia possível, né? Uma morte asséptica, né? Que me assusta um pouco, né? Pode ser até uma tendência aí dentro do capital e tal. Mas, quando a gente fala da morte paliada, a gente fala daquela morte que é bem cuidada, que se tem uma consciência do que vai acontecer e que se cuida especialmente de tudo que está em torno, não só dos sintomas do doente, mas dos sentimentos, de como está a família, do preparo para a morte, e se tenta proporcionar uma morte que seja o mais serena possível, né? É o cuidado com o último capítulo, né? Eu brinco, eu digo, olha, é como você lê um romance. O melhor da história está no último capítulo. Se você arranca as páginas, fica uma coisa sem graça, que seria a interrupção da vida por algum motivo. Mas também, se você prolonga o capítulo, prolonga e não dá um fim nunca, o romance fica sem graça, né? Então, o índice mede essa coisa da morte paliada, da oportunidade da morte paliada. A gente está muito mal. A gente ainda tem uma nota vermelha. E só tem esse 4, não porque a prática existe. Se no próprio índice, quando vê acesso a cuidado paliativo, é de 0,3%. Ou seja, de cada 100 pessoas que morrem no Brasil, menos de uma. 0,3 pessoas, ou seja, a cada 300 pessoas que morrem, uma tem acesso a algum serviço de cuidados paliativos. E a gente nem garante a qualidade desse serviço. É muito ruim. O acesso ainda é muito limitado, ainda é uma raridade você encontrar à sua frente um paliativista. E, às vezes, encontra, mas ele é impedido de ir além pelo grupo de outros médicos, pelo tabu que ainda é, pela compreensão errada do que pode ser, pelos medos que as pessoas têm. Quer dizer, além de ser difícil acessar, ainda é difícil, quando você acessa, você plenamente oferecer cuidados paliativos para essa pessoa. Então, a gente está muito, muito, muito aquém. O meu único consolo, não é um consolo, mas é a pergunta que eu faço, mas por que não? Por que não? O país que mais oferece cuidados paliativos é a Áustria. O Reino Unido, que é o berço do cuidado paliativo, menos da metade das pessoas tem acesso, em torno de 46% das pessoas têm acesso. Eu digo, poxa, mas se pode ser uma forma de morrer interessante, pelo menos eu acho, pode ser um julgamento meu, uma escolha minha, eu gostaria de morrer paliada, tranquila, né? Com as pessoas queridas, com todo mundo bem, tudo certadinho, bonitinha, lá, arrumadinha, né? Podendo viver o meu último capítulo, por que não? Por que essa dificuldade? Onde está essa dificuldade, essa barreira ao acesso? Doutora, você está colocando uma coisa que, como eu vivenciei na minha infância muitas mortes, sempre ligadas ao câncer, é incrível como essa relação da família ao entorno, da família cuidar, das histórias que a gente contava, das lembranças que a gente resgatava, isso era tão, né, exatamente isso. Quem não gostaria de morrer dessa forma, né? Ou de um ataque fulminante, né? Porque assim a gente não avisa e as pessoas ficam bravas, nem avisou, nossa, né? Aí a francesa. Né? Que é aquela coisa, a morte que a gente gostaria de ter, pum, né? Foi embora. Morrer de puff. Morrer de puff, puff, né? Então, essa é a morte ideal, mas aí tem gente que reclama, né? Puxa, nem avisou, nem ficou um tempo sofrendo aí para a gente. Eu acho que nós somos. Eu vejo muito essa relação com esse imediatismo que a gente, né, passou a viver. Eu trabalho e trabalhei muitos anos com comunicação. Vocês têm ideia com quantas inserções de 30 segundos a gente convence alguém a consumir alguma coisa, a comprar alguma coisa? 3 inserções de 30 segundos. Né? Então, o mundo está rápido, as pessoas não têm tempo para falar sobre a morte e sobre esse processo. Né? Talvez, mais do que nunca, esses pequenos grupos, esses movimentos que a gente tem feito, né? É tão engraçado que o Viva cuida de criança. Mas nós temos uma parceria muito forte com a Santa Casa de Misericórdia, porque eles nos cedem espaços para os treinamentos, capacitação. E aí, um dia, o pessoal da psicologia, da psiquiatria, me chamou e falou assim, olha, não quero nem saber. Você vai ter que fazer um curso aí para a gente cuidar dos idosos. Né? Eu quero contadores de história para os idosos. Eu falei, não. Como eu falei, o idoso quer contar a história. A criança quer ouvir e o idoso quer contar. Aí o idoso conta uma vez. Aí ele conta aquela mesma história a segunda. Na terceira, o voluntário já desapareceu, porque fala, vou ouvir aquela história mais uma vez. Né? E a gente começou a fazer incursões. Olha, então vamos fazer o seguinte, quando ele contar aquela história pela terceira vez, enfia alguma coisa no meio. Pergunta para ele qual era o brinquedo da infância. E nós começamos a descobrir coisas extraordinárias, né? Junto com os próprios profissionais. Então nós elaboramos um curso que dá escuta qualificada, e nós já estamos tendo esse ano para a terceira turma de formação, que serve para profissional, serve para voluntário, serve... Né? A gente está conseguindo até um parceiro para que isso seja de graça, porque é um conteúdo que a associação quer discutir. Então, a gente acabou desenvolvendo um projeto para a Santa Casa, que agora já não é mais a Santa Casa. Esse ano a gente começa a abrir, porque muita gente nos procura. Né? E quando ele descobre que não é criança, né? Termina o curso para entender que não é criança, que ele quer, é idoso. Eu falei, então, agora você já está capacitado, você faz esse módulo e vai dar escuta qualificada, vai fazer as intervenções nas histórias dessas pessoas. Só para vocês, tinha uma funcionária da Santa Casa, Dom Pedro II, né? Temos 600 idosos lá, que ela convivia lá com a dona Teresa da Luz há um bom tempo. Mas foram nessas histórias, um bom tempo, eu diria, 20 anos lá trabalhando com a dona Teresa da Luz. Né? E ela descobriu nessas incursões, nessas rupturas que a gente faz na narrativa, que a dona Teresa da Luz tinha sido empregada doméstica do Caetano Veloso, do Nelson Ned. Quer dizer, foi resgatar lá alguma coisa que somente nessa brincadeira do estímulo a gente conseguiu resgatar memórias extraordinárias, né? Narrativas extraordinárias. Certo. Eu queria saber daqui do público, quantas pessoas são profissionais de saúde? Quem é profissional de saúde? Levanta a mão. Legal. E quantos de vocês têm familiaridade com cuidados paliativos? Tá. Interessante. Interessante saber essa divisão. Uma das coisas que a gente tem percebido bastante nessas discussões de cuidados paliativos, eu acompanho bastante esse cenário. E, recentemente, nos Estados Unidos, foi aprovado para os médicos... Porque uma das razões porque os médicos não abordavam a questão dos cuidados paliativos e final de vida com o paciente é porque aquilo era apenas uma conversa e ele não estava sendo pago para aquilo. Né? A partir do momento que os profissionais passaram a ser remunerados pelas conversas sobre o final de vida com os pacientes, a constância, a frequência disso começou a ser maior. Né? Assim, o assunto começou a vir à tona, os médicos conversavam sobre aquilo com os pacientes, com os familiares, sobre diretivas antecipadas. Vocês acham que, se a gente tiver alguma coisa parecida aqui no Brasil, a gente consegue trazer essa discussão para dentro do consultório, a gente consegue incorporar isso na prática médica? O que vocês acham? Eu não sei se é uma pergunta muito delicada. Eu acho que contribui. Não é a única coisa, mas contribui. Eu acho que tem que ter antes a predisposição para isso. Né? Você tem que estar disposto a conversar. Acho que todo mundo já ouviu falar aqui, ou muitas pessoas já ouviram falar, pelo menos quem lida com cuidados paliativos, de uma pessoa que se chama Cicely Saunders. Uma médica inglesa, ela foi médica, enfermeira, assistente social, era quase uma equipe muito profissional, ambulante. Assim. E foi ela que trouxe à tona essa questão do cuidado das pessoas que estavam morrendo naquela, na época dela, especialmente por câncer e tuberculose, por doenças incuráveis, trabalhando no hospice em Londres. É, a Cícera Saunders falou um monte de... Ela produziu muito bons artigos, produziu conhecimento, alguns conceitos que a gente usa até hoje. Ela, na verdade, fundamentou, né, a filosofia do cuidado paliativo. E tem muitas falas dela bonitas que todo mundo gosta de botar nas paredes. Eu gosto de uma especial, que ela fala em 61, que ela diz: eu sou uma médica afortunada porque eu não vivo com pressa. Eu tenho tempo para escutar e apreciar os meus pacientes. E isto é gratificante para ambos. Né? É, obviamente, eu acho que a melhor forma, se for pensar, de remunerar um profissional na, que trabalha na área de cuidado paliativo é pelas horas de trabalho. Você fica 12 horas no hospital e você recebe X. Não por paciente, não por procedimento, como, na verdade, é a maioria da remuneração médica. Talvez isso dê um ganho um pouco inferior, mas não sei, não vê. Mas, além de ganhar por, você tem que ter o desejo de. E você tem que ser gratificado por isso. Claro que é importante. A melhor, maior desculpa do garoto, da garota que não quer ouvir o doente, não ouve, não sabe nada do doente, não conhece as histórias. E esse é um papel do profissional. Eu digo que ninguém cuida de quem não conhece. Né? É um papel importante, ativo, né? Escutar. Nossa, a gente descobre cada coisa dos doentes, cada história maravilhosa. Assim, né? Principalmente os idosos conviveram com não sei quem, fizeram para nada, participaram de coisas. Eu tive paciente que foi jagunço. Imagina! No tempo do Lampião, o que que não... É, jovenzinho lá e tal. Então, eu acho que se a gente não se apropriar disso como um desejo, além de ter o tempo para... Então, todo mundo diz: ah, eu não tenho tempo, não tem tempo. Ah, não tem tempo nem de avaliar o caso clínico para tomar uma boa decisão. Eu digo: está errado. Não sou eu que vou chegar aqui e vou fazer isso por você. Você tem que fazer isso. Mas, além da remuneração, eu acho que a gente tem que se apropriar do gosto por isso. Isso tem que ser prazeroso. E, na hora que a gente começa a trabalhar assim, acho que o Rami sabe disso muito bem, é um prazer enorme, porque a gente sabe quem tá, com quem está lidando. Sabe que eu lido com a dona Joana, que teve essa história, que trabalhou, sei lá, na casa do Caetano, na casa do Nelson Nedes, e que tem histórias para contar interessantes. Né? Eu sei que é dela de quem eu estou cuidando. Isso tem que ser prazeroso para mim. Isso torna o meu dia a dia, ainda que ela morra amanhã por uma doença grave que teve, eu sei que eu soube cuidar dela. Eu ouvi, eu aprendi que foi dela que eu cuidei. Né? E não tem problema se a gente tem uma população de amigos conhecidos aqui, do outro lado, sei lá onde. Né? Isso não é problema, isso não sobrecarrega o profissional. A pressa ou não ver, eu acho que sobrecarrega e estressa mais o profissional do que a delicadeza de chegar junto, ouvir e se apropriar de quem você está cuidando, por que você está fazendo, e ver sentido em todas as suas ações. Isso muda muito a qualidade de vida do profissional. É, a gente vive num mundo capitalista e, de alguma forma, essas coisas acabam, né? Tudo acaba tendo um valor, um preço, como a gente falou, se você faz de fato isso com amor, com dedicação, com informação, né? Com o diálogo, por que não? Né? Mas tem aquele outro lado, né? Ah, eu vou lá, dou meu ouvido só e estou ganhando uma grana, né? Então, a gente vai ter esses dois lados, não tem como. Né? O indivíduo que vai visualizar aquele encontro como um mero recurso financeiro e aquele que, espero que seja a maioria, né, que faça um trabalho mais concreto. Né? É, quando a gente fala do final de vida, a gente está sempre muito focado no paciente, né? Naquela pessoa que está enfrentando aquela fase delicada, mas a questão do final de vida não termina quando aquele paciente vai, né? A família fica aqui, como é que fica a família? Então, parece que hoje existe um espaço muito maior para se falar da questão do luto, né? Existem muitos livros aí saindo, falando sobre como lidar com o luto, que é luto normal, que não é. É, tem esse grupo dessas, eu não sei, acho que são quatro mulheres que criaram uma organização que chama Vamos Falar Sobre o Luto, então, que elas, enfim, dão workshops e reúnem pessoas para falar sobre as experiências que elas viveram e para as pessoas também terem um espaço para falar sobre isso. Como é que vocês veem essa questão do luto hoje? A gente está mais preparado para falar sobre isso? Como é que é? Eu não sei se a gente está mais preparado, mas esses mecanismos estão acontecendo, né? A partir do momento que nós colocamos a morte como um módulo na formação do nosso voluntário, isso depois se transformou num curso chamado Histórias da Dona Morte. A gente faz uma vez por ano e, na verdade, a gente vai falar de todas as mortes, né? A morte biológica, que deixa um legado... A morte em vida, quando eu perco o emprego, quando eu perco... A gente morre, o tempo todo a gente está morrendo, né? Em situações que necessariamente não sejam a biológica. Então, colocar isso em discussão. E tem um módulo que a gente fala da morte biológica mesmo, que a gente vai resgatar na vida de alguém que deixou um legado para a minha vida. Essa pessoa morreu, mas ela resgatou. A gente tem sido procurado por muitos pais, né, que a gente conviveu e que, por acaso, perderam seus filhos. Então, passa a ser um conforto. A gente vê que o tema, se você colocar de uma forma lúdica, gostosa, com informação, as pessoas vêm. Né? Então, na nossa experiência, as a gente tem percebido que as pessoas... Isso. Eu acho que nós provocamos isso. Né? 10 anos atrás, quando a gente falou, tem que estar na formação, não pode isso, não pode ser eletivo, faço, se estou afim, esse módulo. A gente começou a perceber a importância e até... O momento é um momento crucial. A gente começa um processo de seleção com quase 600 pessoas. Nós estamos formando agora, dia 21 de agosto, 230 pessoas. São dois momentos que a plateia desaparece. Quando o Dr. Francisco vai falar dos cuidados paliativos e mostra o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, a pessoa... Nossa, eu preciso... Precisa, filha, lavar mais as mãos. Então, a gente traz tudo aquilo, né? Puxa, é um compromisso muito sério, né? E quando a gente fala da morte, né? E a gente tem um momento também que as pessoas vivenciam essa ação sob uma ótica de uma atividade lúdica. Então, ela, antes de entrar no hospital, ela vai ver as crianças queimadas, amputadas, né? Fala, olha isso, porque as pessoas vêm com um imaginário, né? Tão lindo, contador de história, aquela foto que eu vi na mídia, não tem nada a ver, né? Por detrás daquelas histórias, tem grandes histórias. Né? Então, a gente prepara o indivíduo e falou assim, se não está preparado, se não tem condições de falar, então, quando você vai enxugando, você vai ganhando qualidade e as pessoas, de uma certa forma, vão conversando, difundindo. Né? Uhum. Doutor Goretti? Eu não tenho dúvida da importância de se conversar e de se trabalhar a questão do luto. Pessoas enlutadas têm, cientificamente, um risco maior de adoecer, né, e de morrer do que pessoas que não passaram por isso recentemente ou que passaram de uma forma mais tranquila. Né? O enlutado, com um luto complicado, luto quando complica, é um complicador para as pessoas. Agora, se volta, até misturando um pouco com a pergunta anterior, a grande questão é que também essa é uma ação que não se vê e não se remunera e que não se valoriza. Quando eu trabalhei a maior parte da minha vida, eu sempre trabalhei no serviço público, onde eu vendo horas de trabalho, né? Então, eu me dedico a um determinado trabalho, 40 horas num determinado hospital, eu fico 40 horas por semana, agora 30, um pouquinho menos, porque eu tenho outras atividades, mas... É o meu tempo de estar lá. Geralmente excede um pouquinho, né? Então, naquele tempo, eu faço tudo o que é necessário fazer para o doente, inclusive assistência ao luto. Mas algumas experiências que eu tive na rede privada é muito cruel. Por exemplo, quem lida com convênios, você lança uma consulta no nome de fulano de tal. Fulano de tal morreu, aquela pessoa morre, e como é que eu vou justificar que eu vou atender o parente? Né? Não existe essa categoria de atendimento ao luto. Não existe a remuneração das horas que você fica com o funcionário, porque o sistema privado tem uma coisa de pagar os profissionais por procedimentos. Quanto mais sofisticados os procedimentos, do ponto de vista técnico, mais se recebe. Horas do profissional, na verdade, não se pagam. Né? É um outro complicador, quer dizer, ele tem que existir e tem que ser valorizado. Eu sempre defendo que acho que a melhor coisa que a gente pode ter é uma carreira profissional e uma remuneração pelas horas de trabalho, e ali você poder, né, ter a liberdade de fazer todas as ações que devem ser feitas. E, na verdade, quando você aborda o luto de uma maneira apropriada com aquele paciente, você está fazendo, com aquela pessoa, você está fazendo algum tipo de prevenção, de doenças, né? Sim. Tem aquela, acho que o caso daquela mãe que saiu em todo no G1 falando que ela tinha morrido de tristeza, porque o filho dela foi um daqueles meninos que estava no carro tal, e falam que ela morreu de tristeza. Ela é uma mulher super saudável, não soube lidar direito com o luto, ninguém foi assistir, e ela começou a ficar doente, e acabou morrendo também. Né? Então, quando a gente trabalha o luto de uma maneira correta, a gente acaba fazendo também uma prevenção de doenças. Claro. Eu sei que tem, assim, todo mundo deve estar com muitas perguntas para fazer, então eu queria fazer uma última pergunta e depois a gente vai abrir para o público. Uma pergunta também bem ampla e que, assim, você pode até dividir como você gostaria de ser, que fosse com você, né? O que é fundamental para uma boa morte, na sua opinião? Como você gostaria de morrer? Olha, eu quero ser acolhido, não quero que me entubem, entendeu? Já tem ali uma resolução, né, que a gente já assina. Eu acho que é isso. Eu gostaria de ter a mesma morte que meu avô teve. Foram 7 meses de empenho familiar, empenho dos profissionais que deram assistência. Eu acho que morreu contando história. Eu acho que voltar àquela, talvez aquele sentimento da infância, né? Eu lembro de uma coisa muito interessante, que na morte do tio Batista, as crianças brincaram, e acho que alguém tinha esquecido alguma coisa, né? Todo mundo achou que era chocolate, e as crianças tinham comido manteiga de cacau. Depois foi uma doideira. Quer dizer, o velório virou uma comédia, né? E, no fundo, se a gente vai em velório, tem lá o povo chorando, o povo se desesperando. Aí você vai lá fora, o povo está contando piada, está lembrando da pessoa, né? Antes ele do que eu. Né? No fundo, as pessoas, né? As pessoas se projetam nesse processo. Então, mais do que nunca, a comédia, né? O drama e a comédia existem dentro desse processo. Eu gostaria, de fato, de morrer sendo acolhido e conversando, acho que até o último suspiro. Acho que essa é a morte mais gostosa. Sim. Legal. Eu imagino poder ter a oportunidade de morrer comigo mesma, assim, sabe, sendo eu mesma, de não ser descaracterizada no final de vida, sabe, de não passar por muitos procedimentos, por muitas coisas que me angustiem demais ou que mudem. Né? Eu acho que eu tenho uma vida até contentezinha. talvez eu faça graça com os amigos. Das vezes que eu adoeci, não adoeci, eu nunca tive nenhuma doença grave, mas, por exemplo, no parto, quando eu tive meus filhos, não sei o que, foi muito engraçado, porque eu tive parto, daqui a pouco eu me levantei, saí, saindo ligeirinha, apressadinha. Eu digo, eu vou enganar vocês. Eu sempre digo isso, tem gente que morre muito cheio de vida, né? Assim, muito, a doença, o corpo está muito deteriorado, está muito doente, mas a alma está alegre, vivaz. Eu digo, não se confunda, eu vou estar morrendo, vocês não vão perceber, vocês vão achar que eu mereço mais isso, mas que eu tenho que fazer 1000 procedimentos. Eu vou saber a hora de dizer, olha, chega, né? Chega, me deixa morrer em paz. Eu imagino, assim, eu gostaria de morrer doente. Eu não gostaria de morrer por acidente ou violência, embora isso possa acontecer, não é exatamente uma escolha na vida. Mas, sendo bem cuidado, eu queria ser bem paliada. Eu sempre brinco, eu sou pernambucana, e toda vez que eu vou ao Recife, às vezes a gente vai na coisa de compartilhar conhecimento, né, ou lidar, ou acompanhar os serviços que estão crescendo lá, eu digo, olha lá, eu quero morrer na minha terra, hein? Então, vocês têm que ser bons paliativistas aqui. Não vai ser aquele paliativista cheio de medo. Não, seja um bom paliativista, né? Converse, talvez eu fale um bocado, porque eu gosto de falar. Talvez eu dê algumas risadas. Eu espero morrer serenamente. Não importa nem se seja no hospital, se seja em casa, onde eu estiver bem confortável, bem assistida. E serena, tranquila, consciente até o final também. Eu acho que isso é importante, pelo menos. O bom paliativista não ceda ao doente, a menos que seja uma coisa excepcional. Suportável, né? Porque é para ser suportável. O último capítulo é para ser vivido. Né? Alô? E você, Lilian? Deixa eu entrevistar a Lilian. Ai, doutora Goretti, eu também quero morrer paliada. E eu já fiz minhas diretivas antecipadas. Já fiz minhas diretivas antecipadas e a médica que vai cuidar de mim é a doutora Goretti. Então, eu devo estar velhinha para a burla. Eu sou mais velha que você, não vale bem. É, gente, queria fazer um momento propaganda. A doutora Goretti, ela é a presidente da NCP e a presidente do 6º Congresso Internacional de Cuidados Paliativos, que vai acontecer de 21 a 24 de setembro, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Isael, você pode colocar o slide, por favor? É, vai botar uma imagem bem bacana. Doutora Goretti, você quer contar um pouquinho sobre isso? Eu quero fazer um convite. Vamos gastar um minutinho e fazer um convite. Esse é um evento muito especial para o cuidado paliativo no Brasil. Esse congresso tem acontecido normalmente a cada 2 anos. Da última vez, a gente tem um intervalo maior por uma questão, sei lá, para conciliar com outra sociedade. Mas é o encontro das pessoas que se interessam pelos cuidados paliativos no Brasil e que fazem cuidados paliativos no Brasil. E eu acho que esse congresso tem um caráter muito especial. Ele tem um tema que chama Brasil Mostra a Tua Cara. Né? A gente quer, em Bento Gonçalves, um friozinho da Serra Gaúcha, com muito vinho, com muitas rodas de conversa depois da coisa, com muitas oportunidades da gente conversar, né, sobre o que a gente tem, mas a gente quer conhecer a realidade do cuidado paliativo no Brasil. A gente vai fugir um pouquinho do modelo do Congresso, que vai meia dúzia e fala do que faz, mas a gente está abrindo um espaço para as pessoas se inscreverem e a gente mostrar experiências distintas e compartilhar essas experiências em diversas sessões. Né? O que é que a gente faz? Como a gente faz? Existem coisas incríveis no Brasil, desde gente que visita pacientes de barco, desde gente que visita pacientes em casa, na comunidade, lá no final, no Rio Grande do Sul, e faz um trabalho incrível, desde gente com pouco recurso no SUS, na atenção primária, tem desenvolvido trabalhos maravilhosos e até lugares muito sofisticados e muito adequados ao cuidado. Então, a gente tem essa miríade, que o Brasil é um Brasil muito desigual, e a gente quer mostrar essas diferenças. Porque a ideia é a gente construir, todo mundo fala, não, vamos construir uma política pública de cuidado paliativo. Ok, vamos. Mas baseado em quê? No modelo lá de fora? Né? De que forma as pessoas estão conseguindo financiar os seus trabalhos? De que forma as pessoas estão conseguindo se organizar no Brasil? Acho que, a partir daí, a gente vai ter muito mais subsídios para tentar construir uma política pública de cuidado paliativo no Brasil. Então, acho que estão todos convidadíssimos. Vai ser, acho que, um encontro importante e agradável, imagino, cheio de novidades, cheio de boas discussões, num ambiente, eu espero que seja muito amistoso, uma cidade pequena, friozinho, aquele friozinho gostoso de setembro, né, uma oportunidade da gente estar junto, conversar bastante sobre. Né, um congresso com menos vaidades, eu espero. Exato. Né, e mais... Legal. Proximidade. Estão todos convidados, professor, quer falar um pouquinho sobre a associação? Desde 2001, a associação promove os fóruns de humanização da saúde. Então, a gente perpassa todo o Brasil, onde tem vivo e deixe viver, a gente traz os hospitais e a gente discute as boas práticas que estão acontecendo dentro dessas instituições. Até outubro, nós estamos com uma pesquisa aberta para profissionais da saúde e estudantes. Então, é só digitar no Google Viva Humanização, vocês vão cair dentro de um site. E dentro do site vai ter uma pesquisa de como o profissional da saúde percebe o trabalho voluntário. A política de humanização da saúde não tem nenhum dispositivo que valorize o trabalho dessa massa humana. Mais do que nunca hoje, os voluntários estão ganhando um patamar de profissionalismo na sua ação, se especializando, melhorando, né? E muitos estão se direcionando para essa coisa de dar escuta, de dar atenção, de dar... Então, muitos voluntários hoje estão se direcionando, e acho que é uma massa muito importante que a gente pode aproveitar, utilizar, né, de ser de grande valia. Então, a gente precisa ouvir profissionais da saúde dizer assim, vale o trabalho voluntário? E tem lá alguns temas direcionados de como a gente poderia desenvolver melhor essa massa humana. Então... Todos os profissionais da saúde e estudantes, entrem no Viva Humanização e deixem seu registro lá. 5 de dezembro, nós vamos mostrar isso para o Brasil como um todo. Essa pesquisa tem o apoio institucional de duas universidades na Bahia, que estão nos ajudando a tabular, e também o apoio institucional do Ministério da Saúde pela política de humanização da saúde. Tá bom? Legal, gente. Então, vamos lá. Eu teria mais umas 30 perguntas para fazer aqui, para a gente ficar até às 18h, mas eu sei que todo mundo tem horário, e eu queria abrir, então, para a plateia. Quem tiver alguma pergunta, é só levantar a mão aqui, que ela vai levar o microfone até você. Então, eu peço que você se identifique. Quem que está? Microfone. Aqui. É. Você pode falar seu nome e o que você faz? Bom dia. Meu nome é Dulcineia. Eu estou no terceiro ano de gerontologia na USP Leste. E eu tenho várias perguntas, mas eu vou tentar sintetizar pelo menos duas. Pode ser? Sobre luto patológico, o DSM-5 ele diminuiu em relação ao DSM-4. Fazendo um curso lá de depressão no IPQ, eu percebi que não existe... com 2 meses, já se entra com a farmacologia. Então, vocês, como cuidado paliativos, que eu acredito que não deva ser só na fase terminal, eu acho que deveria também estar bem antes da fase terminal, até não só para a pessoa, para o paciente, mas também para os familiares. Então, como é que fica isso? Já prescrever, parece que a indústria farmacêutica está aí dando uma pressão danada. Então, eu gostaria muito que vocês falassem sobre isso. E uma outra coisa que me incomodou muito, e eu preciso falar, quando a doutora Maria Goretti falou sobre falar para o paciente, então, aqui eu quero falar sobre bioética, que é a autonomia. Até que ponto a gente pode estar conversando sobre morte com um paciente, se, no caso, às vezes tem um silêncio, né, do paciente. Né? Então, até onde, quando que eu posso... estar verbalizando sobre a morte, respeitando essa autonomia do paciente e também dos familiares, porque, por exemplo, no meu caso, o meu pai, ele, há 12 anos atrás, ele era advogado, em 2 meses ele teve um câncer e faleceu. Então, logicamente, que ele sabia que radioterapia, quimioterapia, se vem de um câncer. Mas ele não falava sobre, ele não falava conosco sobre isso. Então, ele fez aquele silêncio. E os médicos, na época, estavam assim, todos muito agoniados, porque precisamos falar, porque o paciente tem direito de saber. A nós não deixamos. Então, no caso, eu não sei se faltou sensibilidade dos médicos de ficarem naquela ansiedade de falar, ou se a gente acertou por conhecer o nosso pai e respeitar o silêncio dele. Obrigada. Perfeito. Eu vou responder as duas perguntas. Ansiedade não é bom nunca, né? Falando em DSM, ansiedade é uma coisa complicada. Bom, as duas perguntas. A questão do luto, de fato, de ser o DSM-5. DSM é a diretriz de saúde mental, né? É um documento que se faz orientando diagnóstico em saúde mental, para quem não conhece. O mais novo, ele direciona muito o tratamento para a questão farmacológica, né? O que é uma pena e o que é uma perda. E é uma crítica grande que a gente tem que fazer. A questão do luto complicado, acho que primeiro a abordagem é a de prevenção, e é mesmo desde o diagnóstico, o cuidado paliativo classicamente pode começar a partir do... Eu digo não no diagnóstico exatamente, não é igual para todo mundo, mas a partir do diagnóstico, quando se tem uma necessidade de... né? E as necessidades são muitas quando se tem uma doença que ameaça a vida. E é isso o diagnóstico. Para quem tem uma doença, uma situação que ameaça a vida. Essa é a indicação do cuidado paliativo. Mas, quanto mais precocemente a gente trabalha o luto, a gente sabe que o risco de ter um luto complicado é menor depois. Isso, de uma certa forma, introduz um pouco a tua segunda questão. Então, na verdade, eu não concordo de que toda abordagem em saúde mental ela deva se pautar em medicamentos. Na verdade, até quanto menos medicamentos a gente usa, melhor. E, às vezes, a condução assertiva de um caso, a condução assertiva, ela é o que melhor previne um luto complicado, né? Ou os acertos que se faz no meio do caminho. E quanto mais precocemente se faz isso, melhor. Agora, com relação ao círculo de silêncio, à conversa, essa é uma questão que às vezes suscita algumas dúvidas mesmo. Eu estudo bioética também e também me preocupo com a autonomia, inclusive do direito do doente de participar das próprias decisões. Mas a grande questão é criar ansiedades, e às vezes eu converso muito isso com os residentes, nós profissionais não temos que ter ansiedade com relação ao doente, já chega do doente. A questão não é da gente ficar ansioso de ter que falar isso, aquilo, a qualquer custo. O que a gente tem que desenvolver são habilidades de comunicação e ter uma escuta muito adequada. Muitas vezes, nisso que a gente chama do cerco do silêncio, o doente faz de conta que não sabe, que não tem a doença e não conversa com os filhos não conversam com o doente, o médico não conversa com os doentes, mas aí o doente sai da sala e chama os filhos para conversar, o que já é uma bandeira horrorosa, né? Já deu de bandeja tudo. Mas, nisso, a gente tem que ter o cuidado de não dar oportunidade ao doente, não dar oportunidade de falar com mais naturalidade, de falar aquilo que deseja falar. São questões diferentes. Eu tenho doentes, e aí eu tenho doentes de todas as miríades, tem doentes que sabem muito bem da doença, que a gente percebe que sabe. A primeira coisa que a gente faz quando se comunica é tentar abordar de uma forma que a gente consiga saber do que o outro sabe. A gente sabe que o doente sabe, ele sabe que sabe, mas ele diz, às vezes, claramente, não, não quero falar sobre isso. E se respeita. Mas, de todo jeito, não se nega ou não se engana. Enganar é que não pode. Mentir não pode. Eu não posso dizer que a pessoa não tenha sabe, uma complicação. Eu posso até achar uma forma, numa linguagem tranquila, de falar sobre a doença. Olha, seu pulmão está variado. A gente vai ter que ter um cuidado especial com ele, se ele não quer usar a palavra câncer, por exemplo. Esse cuidado eu tenho que ter, essa escuta eu tenho que ter. Mas eu não posso dizer, não, imagina, você não tem doença nenhuma, você é só uma infecçãozinha no pulmão e vai sarar. Porque aí eu vou mentir. E, na hora que eu minto, eu quebro completamente o vínculo de confiança que eu posso ter com este doente. E o meu vínculo principal tem que ser com o doente. Eu tenho que ter atenção à família, mas o meu vínculo principal tem que ser o doente. Eu tenho que ser capacitada para ouvi-lo da melhor forma. Isso é capacitação mesmo, em comunicação. E, desde que ele esteja confortável, eu dou toda a liberdade. Olha, aquilo que o senhor quiser conversar, aquilo que o senhor quiser perguntar, eu estou aqui. Né? Mas, às vezes, a gente cria um pacto com o doente, um pacto de uma comunicação meio por entre linhas, né? Em que ele sempre diz para a gente a hora que está piorando. Eles sempre percebem. Tem uma máxima da Kubler-Ross que eu amo. Ele fala, ela fala assim, todo doente tenha 5 ou 95 anos de idade sempre sabe quando vai morrer. E a dúvida não é conto ou não para ele. A minha dúvida e a minha grande questão é sou ou não capaz de ouvi-lo. A gente é que tem que se capacitar para ouvi-lo, entendê-lo. Às vezes a conversa é explícita e é tranquila, e às vezes a conversa é uma conversa de meia linha, de entrelinha, mas que a gente se entende muito bem. Eu sei que você sabe que eu sei, e a gente conduz da melhor forma possível para você. Né? Eu vou trazer, muito mais pela experiência, dois grandes momentos na nossa caminhada, porque a gente conheceu crianças com 4 e, em algum momento, disseram, vai morrer, e, de repente, a vida driblou, ela está aí, está produzindo. E a gente fez uma pesquisa muito interessante com jovens HIV e câncer, para entender como eles gostariam de ser tratados na saúde. porque o adolescente também, né, assim como o idoso, muitas vezes é esquecido, o adolescente é o chato, é aquele que potencializa um monte de coisa, é aquele que não fala, aquele que não se expressa. Você vê, nessa caminhada, a gente conseguiu reunir jovens câncer, e eles trouxeram, e dentro dos 12 temas que eles relacionaram de como eles gostariam, tinha ética, morte, né? Então, nós passamos também, junto com esses jovens, nós temos um grupo dirigido pelo, acompanhado pelo VER, voluntário Emílio Ribas, da doutora Glória, que está muito preocupada com isso, mas utilizando eles como agente para prevenir e para trabalhar. Então, eles hoje se expressam na arte, na cultura, na literatura, e eles acabam sendo agentes de prevenção, né? Ou seja, evite morrer tanto em vida, né? Faça, tome o remédio direito. Como é que você garante essa qualidade de vida? Então, esses jovens já estão sendo um exemplo, estão levantando a bandeira. Então, um outro fator que me chamou muita atenção também foi quando nós fomos convidados para contar a história na psiquiatria do Hospital das Clínicas. Nós contamos um ano e depois a gente desistiu, porque a gente falou, a gente aqui é mais um recreacionista. A gente percebe que os pais não brincam, os pais não... Aí nós fizemos uma pesquisa, que essa pesquisa fundamentou todo o nosso trabalho. E a gente descobriu, né, a gente, era para ser uma pesquisa qualitativa, 13 mães, entrevista de 45 minutos, gravada, degravada. Só que quando a gente começou a falar, cheguei na 13ª, apareceu uma outra. Olha, aquilo que você fez com aquela ali, você não quer fazer comigo também? A gente foi, nós chegamos a quase 68 entrevistas dessa natureza, e virou uma qualiquante, e a gente descobriu que 70% desses pais estão mortos em vida. Não brincam, não contam história, e têm um repertório extraordinário no seu passado. Então, hoje, nós estamos empoderando o pai a ser terapeuta filial do seu filho. E para discutir, de fato, temas, para estar mais próximo, para trazer essa relação dentro da família, porque... Se você não atinge a família, esquece. A auto, né, a medicalização absurda vai continuar rolando. Então, o que nós temos percebido nesses 7 anos é que tem pais que estão dando felicitações por ele voltar a conversar, a contar histórias, a brincar e perceber que não precisa de colocar aquela criança dentro de uma caixa, né? Porque enfia ela em frente uma TV ou um tablet, ela está feliz, ela não está interagindo. Não. Então, nós estamos encontrando... Inclusive, nós levantamos um repertório de livros infanto-juvenil que suscita, que fala sobre morte, que discute morte. Isso também, a gente começou a perceber que o mercado começou a produzir mais. Né? De 10 anos para cá, a gente vê que essa literatura está ganhando força também. Bom dia, meu nome é Cíntia, sou psicóloga. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o testamento vital, baseado nas experiências clínicas de vocês, por favor, como tem funcionado. Na verdade, aqui no Brasil, a gente ainda não adotou, porque são coisas diferentes, né? O testamento vital é uma coisa, a diretiva antecipada de vontade é o que a gente adotou numa resolução do Conselho Federal de Medicina, que diz que o médico deve respeitar o desejo do paciente, né, com relação à forma como quer ser tratado no final da vida, numa hora que ele seja inconsciente, não consiga falar, obviamente, enquanto a pessoa está consciente e consegue falar, é aquilo que se conversa na hora, mas, se eu ficar inconsciente, por exemplo, que se respeite aquilo que eu deixei dito em vida. E, na verdade, pela resolução do CFM, você não tem necessidade de registrar isso em nenhum lugar, em cartório. Basta que você diga ao médico que se registre no prontuário, o que torna, na verdade, um pouco frágil, né? São coisas que a gente tem ainda que pensar, repensar e evoluir. Nada melhor para se respeitar a autonomia do que respeitar o que é vontade da pessoa, o que é desejo da pessoa, que nem sempre é o desejo dos familiares. E, pela resolução, a vontade do doente se sobrepõe à vontade de qualquer outro profissional ou de qualquer familiar. Né? Você tem que respeitar o doente. Aquilo que eu digo, a relação é com o doente. E a obrigação nossa, prima facie, é com o doente. Se ele não deixou isso, aí você vai procurar os representantes numa ordem de sucessão aí. Né? E vai tentar, obviamente, a gente sempre acaba buscando um acordo. Eu acho que alguns países adotam como lei, como registro, tal, bacana. O que é muito curioso é que, na maior parte dos países onde isso tem claro como lei, uma coisa legal, e que você faz um documento reconhecido, e se tem esse documento, a gente vai respeitar, obviamente, mas, mesmo nos países onde isso é uma realidade, ainda o número de pessoas que faz o testamento vital é muito pequeno, né? E, muitas vezes, ele tende, ainda assim, a ser atropelado. É muito delicado. Eu acho que é uma questão delicada que exige reflexão. Obviamente, e aí isso está claro na resolução, que o doente não pode pedir aquilo que não for eticamente correto. Você não pode pedir um procedimento. Não, eu quero que me faça isso, me faça um transplante XYZ, que você, a gente, do ponto de vista técnico, sabe que você não tem a menor capacidade, a menor possibilidade de fazer aquele procedimento, que aquele procedimento não vai te agregar nada. Então, foge da questão ética e da questão técnica, eu não posso fazer. Do mesmo jeito, se você me pede, olha, não, se eu tiver numa situação dessa, eu quero que o médico me abrevie a vida, eu não posso fazer, porque eutanásia no Brasil é crime, né? Então, tem essa limitação, que eu acho que é interessante. Mas a outra coisa que preocupa é que, às vezes, pessoas muito jovens dizem de antemão, eu não quero fazer isso, isso, isso ou aquilo. Mas em que condição, em que situação? Eu posso sair daqui, ser atropelada ali na Paulista e precisar de um suporte de vida, né? Pelo menos num suporte avançado de vida, de ser entubada, de passar por uma coisa, de ir para o Hospital das Clínicas, sei lá, ou qualquer outro pronto-socorro X, ou parar numa UTI, porque aquilo foi uma coisa aguda, estou absolutamente saudável, foi um quadro agudo. Então, eu não posso dizer em absoluto que eu não quero aquela situação. Então, o cuidado é dizer, olha, se eu estiver numa situação de uma doença grave, assim, assim, assim, já inconsciente, eu não quero. Ou se eu passar por um acidente, que me façam o que é preciso fazer, mas que encontrem um limite para isso. Às vezes, as pessoas escrevem sem muita orientação, e, às vezes, é bom ter uma orientação de uma pessoa muito sensata para escrever isso. Acho que essa é que é a grande recomendação. E a outra questão, me passou uma coisa na cabeça e fugiu. Mas, assim, acho que a gente tem que ter esse cuidado da gente ter um bom senso na hora de escrever alguma coisa e o outro profissional também ter um bom senso na hora de interpretar o que está escrito, mas buscar responder. O ideal é que seja uma coisa construída ao longo de uma relação e ao longo de um adoecimento. O paliativista tem isso naturalmente imbuído. Se adoece, de alguma forma, a gente acha a forma de conversar, né, sobre como é que gostaria, se gostaria desse procedimento ou desse, desde que os dois procedimentos sejam factíveis e que sejam ambos razoáveis para aquela pessoa. Né. Bom, acho que a doutora falou tudo sobre essa relação. Eu só queria acrescentar, se a gente olhar pelos indicadores da pesquisa, é tudo muito novo. Eu acho que quem hoje cuida, né, tem muita pauta, muita informação, muita história boa. Eu acho que saúde e mídia se relacionam muito mal, né? Porque a mídia só vai lá no hospital, bate aqui na porta para querer mostrar as tragédias. E se você pegar hoje o índice do que o jornalismo nos mostra, você, assim, você vê 10 ruins para ver alguma coisa boa, né? Nós estamos vivendo um início de uma grande reflexão. Eu acho que quem trabalha com, quem age em favor, tem que começar a mandar entupir os veículos de comunicação, porque hoje a gente sabe que tem programas direcionados à saúde, com tanta propriedade, para falar sobre, né, para expandir um pouco mais esse tema e botar em discussão, que é o que acontece. Nós temos uma parcela muito pequena da sociedade que sabe que isso existe, que sabe que isso é importante, que isso vai ajudar. Então, a gente precisa se apoderar dos veículos de comunicação, dos meios de comunicação, e criar pautas eficazes dentro desse contexto. Meu nome é Regina, eu sou cuidadora da minha mãe, uma senhorinha de quase 97 anos. Eu gostaria de comentar o seguinte, vocês falaram bastante sobre o processo de humanização, que eu acho que é extremamente importante, né? Já com disciplinas na área de saúde E, então, eu queria pedir para vocês desenvolverem um pouquinho mais sobre o conceito de humanização. Eu consigo ver dois polos, assim. Um é a proximidade que o médico consegue ter com o seu paciente ou com a família, uma conversa amistosa, esclarecedora, isso seria um ponto. E um outro extremo que seria não tornar o seu paciente um objeto. Então, entubar, fazer vários procedimentos que sabe que muitas vezes não vai adiantar para nada, né? Eu consigo ver esses dois polos no processo de humanização, mas eu acho que deve ter muito mais coisas sobre isso que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais. É uma palavra bem ampla mesmo, né? O termo é amplo, conceitual, humanização é coisa. Mas na minha cabeça vem essa coisa mesmo, assim, não objetificar o paciente, né? Não é, ou seja, não é nem deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, mas é de avaliar muito bem, de entender muito bem o que é, ver assim, benefício de cada ação, o que é que eu vou fazer por esse doente dentro de um escopo de que seja adequado à vida dele ou proporcional à vida dele. É, obviamente, passa também pela boa relação, mas eu acho que, de forma mais profunda, eu fico um pouquinho incomodada quando se fala em humanização e aí a preocupação é enfeitar ou fazer só a festinha de aniversário. Pintar, não sei, a parede. Tal, né? Pintar a parede do hospital, botar, fazer tudo colorido. Não, aqui é uma enfermaria humanizada. Né? E aí bota plantinha, bota luz natural, bota não sei o quê, tarana, mas falta a essência. Que a essência é justamente o respeito humano, né? E a competência técnica necessária para... Eu acho que humanização passa por uma competência técnica. Eu acho que você buscar a melhor competência possível para encontrar não somente o procedimento que você deve fazer, mas a hora de limitá-los. Né? Competência, proximidade, competência humana. Você conhecer a pessoa, a primeira coisa que a gente fala em cuidado paliativo, a primeira coisa que a gente ensina em cuidado paliativo. Ninguém cuida de quem não conhece. Então, o primeiro gesto com o seu doente é conhecer a biografia. Quem é aquela pessoa? Né? Como é quem vive... E não é identificação. Identificação é uma coisa. 97 anos de idade, mora em São Paulo, nasceu não sei onde, casada, 3 filhos, acabou. Parece que acabou aí. Não, a história mesmo. Né? O que é que fazia, quais são as curiosidades, o que é que tem. A gente tenta uma aproximação, uma conversa informal. Tenta uma aproximação com a pessoa. Nossa... E presta atenção àquilo que a pessoa traz. E aí a gente vai construindo com ela aquilo que pode ser o conjunto de desejos. Né? Mas, acima de tudo, avaliar muito bem o que ela tem, afinal de contas, é um profissional de saúde. Ter competência de avaliar muito bem o momento de intervir ou não. Quando aquela situação é uma situação aguda, potencialmente irreversível, mesmo do quadro de uma doença grave, e o que eu vou fazer para tentar reverter vai ser razoável, proporcional, e aceito pela pessoa, ou quando, humildemente, eu vou botar minha violinha no saco e vou dizer, olha, a senhora tem razão, acho que aqui não cabe, né, fazer novas intervenções, não cabe insistir, porque eu vou atropelar o seu último capítulo mesmo, né, eu vou atropelar a sua vida, eu posso fazer ele fazer mais mal do que bem. Mas, antes de mais do que tudo isso, é estar disposto a reavaliar a conduta. Às vezes eu decidi por uma coisa e um dia, dois depois, eu vejo que aquela minha decisão não foi a melhor, que eu posso rever. Posso começar um procedimento e dizer, olha, não vai adiantar, não vai ajudar. Então, eu tenho que dar o passo atrás também. Né? Eu acho que a humanização contempla tudo isso. Né? Talvez muito mais. Bem mais. A gente percebe... dentro desse contexto, quando a política veio e assustou, o que é isso, e a doutora colocou com grande propriedade, ah, a gente faz festinha de aniversário, a gente pintou a parede. As pessoas sempre projetam em alguma coisa. Não, fala, ok, é a partir de você. A humanização está aí dentro. A humanização é uma atitude. Né? A gente não precisa de dinheiro, de orçamentos extraordinários para ter a ação de humanização. E quando isso vira política pública em 2003, aí é um pouco mais triste ainda, porque baixou como uma lei e falou, olha, todo hospital tem que ter o seu departamento, grupo, comitê de humanização. Aí é muito engraçado que nesse processo, assim, ah, o pessoal da humanização fica ali, ó, né? A gente ouvia muito isso, né? Eu já me desloco, eu não sou tão humano, mas o pessoal está ali naquela salinha, conversa com eles. E você vê como são formas de entendimento, de falar, a humanização está com você, está na sua calma, está na sua forma de falar, está na sua comunicação. Comunicação, comunicar. Eu falo, você me entende, sem ruídos, né? O tempo para o outro perguntar. Né? O profissional da saúde, a comunicação não verbal é extraordinária. Às vezes a mãe vai lá com a cara toda fazer uma pergunta, somente a cara do outro já fecha, o outro esquece o que tinha para perguntar. Nós estamos falando de comunicação. Como eu falei, a gente tem um triedo aí. Então tem que ter o profissional, ele tem que ser competente, ele tem que, né? Exige-se muito desse indivíduo. Mas esse espaço, né? Essa abertura para uma comunicação efetiva é mais do que nunca necessário. Então, a gente descobriu, puxa vida, aquela fila está enorme, aquela fila a gente não consegue reduzir, aquela fila, a pessoa vem, e a gente esquece, ela chega, o paciente ele adoraria receber assim, olha, se for efetivo e eu ficar 6 horas aqui, não tem problema, ele espera. O problema é que nem isso avisam ele. Então, ele vai ficando angustiado, aquela tortura. Hoje, a gente vê que nesses gargalos, onde existem essas esperas, a gente pode levar uma mini palestra, um mini conteúdo, levar informação. Quer dizer, o indivíduo está sentado esperando não a morte chegar, mas ele está esperando um momento onde ele possa discutir, se informar. E é muito interessante, porque as pessoas estão ali na fila, né? Então, a humanização, nesses últimos anos, ela começou a ganhar um pouco mais esse tom. E a gente começou também a ferir, porque a política lá atrás falava, não tem que ter resultados, tem que ter atitude. Mas, se a gente não processa, se a gente não entende o que está mudando, por que a fila mudou, a fila andou, a pessoa ganhou mais informação, aí sim nós estamos exercitando cidadania participativa, que nada mais é do que humanização. Olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, falar, eu gostaria de ficar 6 horas aqui sem nenhum, incomunicável, sem nenhuma informação. Então, os comitês, as pessoas que estão envolvidas, e é sempre uma equipe multiprofissional, está lá a médica, está lá a enfermeira, está lá a assistente social. Quer dizer, a partir da visão de cada um, a gente consegue acolher com grande propriedade, que é o ponto crucial, é o acolhimento, né? Como é que eu abraço, de fato, esse indivíduo com todos os seus problemas, com todas as suas questões, com todos os seus dramas, né? Acho que é por aí. Né, que se faz humanização. Né? Eu não preciso dizer que está lá com a turminha da salinha que está fechada lá dentro. Né? Uma palavra, respeito. Né? Respeito, respeito. Respeito. Acho que é o valor maior dessa relação. E se você tem amor, então, aí... Meu nome é Henrique, eu sou presidente do Conselho Estadual do Idoso. Eu gostaria de, o professor Valdir já abordou, gostaria de uma informação um pouco mais precisa. Eu acabei de assistir um filme, Na Ventania, em que a mãe perde o filho e ela fala, a criança quando perde um pai é órfão, a mulher quando perde o esposo é viúva, e a mãe que perde um filho não tem um nome? Então eu gostaria que o senhor abordasse como que se chega a uma mãe que perde um filho, que abordagem que se deve ter? Olha, a gente, nessa caminhada, teve muitas oportunidades de conviver, né? E quando a gente fala desse processo de humanização, então a gente já pegou crianças num processo que a gente acompanhou, e que os pais, de uma certa forma, também abriram espaço para essa comunicação. Eu tenho visto que alguns pais que passaram por esse sofrimento, né, e, de fato, não existe um nome para essa mãe que perde, é um buraco. Né, eu perdi um irmão com 36 anos, e a vida da minha mãe até hoje, né, é um desencontro, cada vez que lembra e cada vez que traz na memória. Mas a gente procura sempre, nesses encontros com os pais, e quando eles já estão imbuídos, sabendo que existe... Né, a esperança é a última que morre, mas ele tem ali aquele sentimento de estar próximo, o que, que eu posso fazer, como que eu posso agradar, o que... Então, a gente, de uma certa forma, passa a ser, os contadores de história passam a ser uma grande descarga, né? Porque ela traz também os seus dramas, os seus sofrimentos. Quer dizer, a gente vai lá para contar a história, mas em algum momento a gente está ouvindo histórias que retratam muito esse processo. A gente tem um apoio de psicólogos que nos ajudam quando esses temas de fato vêm, né? Como é que a gente... E cada caso é único, né? Veja o caso da Maria Carolina, que a gente viveu, e durante um ano, mãe, filha, a gente discutiu esses temas. Esses temas passaram, porque a Maria Carolina, em alguns momentos, ela foi e voltou. Ela foi e voltou até que ela foi, né? Então, quando existe esse tipo de abertura, fica muito mais fácil para a gente discutir e ter um acolhimento. Esquecer, ela não vai. Ponto. Isso é fato, né? Mas como que a gente tranquiliza? A partir da contação de história, a partir do ouvido, né? Do ouvido com atenção. Então, hoje nós temos assim, a gratidão de muitas mães, né? Que, inclusive, na própria passagem, não sofreram tanto, né? Não se rasgaram, vamos dizer assim, no processo do luto, mas entenderam que naquele momento, de fato, era a única alternativa, porque era muito, é uma carga de muito sofrimento, né? Principalmente crianças com câncer, crianças com HIV, que a gente acaba... Então, no fundo, a gente sempre eleva isso ou procura trabalhar a comunicação. Como nós temos, o Viva, nós temos um apoio de profissionais da área de recursos humanos e psicologia, e nós temos mensalmente, junto com os voluntários que passam por esses dramas, ou, né, de uma certa forma vivem essa ação, nós temos a Hora do Contador, né, que mensalmente o espaço está aberto lá para a gente discutir todos esses dramas que a gente acaba vivendo, né, e que serve de exemplo para depois a gente retomar numa outra caminhada, num outro encontro. Então, a gente também tem uma preocupação de acolher esse voluntário, porque é aquela coisa, ele está vivenciando, né, numa escala menor, o drama da família. Né? Ok. Bom dia, senhor. Eu sou o João Batista Nunes, presidente do Conselho Municipal do Idoso de Guarulhos. Já tem cadeira cativa aqui nesse auditório. A minha pergunta é como comentário do meu companheiro aqui. Eu passei muito tempo trabalhando com um grupo de pessoas que levava conforto para os pacientes terminais nos hospitais. Então, eu desenvolvi a filosofia seguinte. A gente desenvolveu a cultura para a vida e não para a morte, né? Então, para a morte só existe a consolação. E preparar um jovem para a morte é difícil, não tem como. Se prepara para a vida, né? Não para morrer. Porque diz que até a esperança é a última que morre, mas ela morre, né? Então, não tem uma preparação ideal. Eu acho a consolação. A filosofia prega para a gente, o materialista diz que a morte é o fim, o espiritualista diz que a morte é uma transcendência. Então, eu, como espiritualista, acredito na transcendência, ela traz mais conforto do que o fim, né? Então, eu, sinceramente, não sei qual é o modelo correto de se fazer, porque ao nascer e ao morrer tem muitas consequências, uns morrem bem, outros morrem, mas vai morrer. É uma coisa difícil, né? Eu até pensei que eu ia encontrar uma saída para não morrer, mas vi que não tem jeito, né? E aí eu me conforto com perguntar aos senhores quem está correto, aquele que incentiva a transcendência, o conforto para aquele que está indo embora, ou o materialista que acha que morreu, acabou. Ah, acho que até o ateu, na hora de morrer, ele, né, suscita alguma coisa. Eu acho que vai isso aí, a gente esbarra numa coisa chamada religião, espiritualidade, cada um tem a sua. Né? É muito difícil. Eu vou até dar um exemplo muito interessante, que assim, quando na minha infância, os meus avós foram muito participativos nesse desejo do voluntariado, do voluntariado. A gente morava em frente à favela do Vergueiro, hoje é o bairro Calabim, né? Um bairro nobre. O meu avô, católico apostólico romaníssimo, e ai dos netos se não comungavam, não confessavam, tinha todo um ritual. Já a minha avó, kardecista. Então, era um balaio, né? Mas quando se falava de solidariedade, de acolhimento, de abraçar a comunidade, minha avó era curandeira, curava cobreiro, mal-olhado, umas coisas, né? A comunidade a reconhecia nesse papel. Então, ela tinha essa visão. E, no fundo, eu acho que a gente até brinca que a gente treina os voluntários para a gente não contar histórias da Bíblia. Né? A gente já parte do pressuposto que as capelanias católicas, evangélicas e espíritas já fazem isso com propriedade. Né? Então, a gente vai levar um outro lado, o lado da cultura, do lúdico, né? de algumas informações. Eu diria que cada caso é um caso. No caso da Maria Carolina, a mãe enxergou a Maria Carolina ao meu lado e falou, essa boneca você não vai dar para ninguém, essa boneca é dela. Esses últimos 15 dias ela esperou por essa boneca, ela falou sobre essa boneca. Né? E eu diria assim, no cômpito, nesses 20 anos, eu percebo que essa visão de que depois da morte eu ainda tenho um caminho, é a que mais aparece, porque de fato faz parte, inclusive, da esperança que um dia ela morre. É até que eu brinco, a esperança é a única que não morre. Porque a gente pode ter esperança de tudo na vida, né? Esperança de curar no começo, com esperança de conviver o mais tempo possível, máximo tempo possível com a doença, e depois a gente vai ter uma esperança da boa morte. E depois da morte é de que a dor vire saudade. Saudade, eu acho que é um sentimento positivo, gostoso. Né, a gente só sente de quem ama, então não dói mais ter perdido a pessoa, mas vem uma saudade, vem um sentimento terno de ter convivido com aquela pessoa. Agora, como o Valmir, eu acho também que é muito variável e muito pessoal. Eu tive pacientes de todas as religiões, de todos os credos e não credos. A gente brinca, outro dia uma médica baiana falou uma coisa bem engraçada, não, diz que foram perguntar para ela qual era a religião, ela falou, ah, brasileira. Eu sou o próprio sincretismo. Mas como assim, minha filha? Ah, meu pai era judeu, minha mãe é espírita, eu fui batizado na Igreja Católica, mas eu não deixo de acender uma vela para Iemanjá toda sexta-feira. Né? A religião brasileira... Quero todos os santos todos ao meu entorno. Está bem protegida. Mas eu já tive também experiências muito ricas e muito bonitas e muito profundas com pacientes ateus. Não acreditam, ou agnósticos, na maioria das vezes agnósticos, mas ateus mesmo. A questão de acreditar ou não numa transcendência, na vida, pode ser um conforto para muitas pessoas. Mas para outras, não, talvez não tenha um significado. O fato de estar vivo e de ser parte de um contexto, naquele momento, já lhe basta. E isso pode ser tranquilizador também. Eu tive pacientes ateus que morreram muito bem, muito confortados, muito resilientes e muito seguros do que estava acontecendo, sem medo. É muito pessoal. É muito pessoal e muito variável. Acho que o que a gente não deve é induzir a boa escuta e o respeito, incluir respeitar aquilo que o outro traz do jeito que o outro traz. E a morte existe. Né? E se uma pessoa está morrendo... E não necessariamente eu tenho que ser lúdico ou fora do contexto dele. Né? Eu vou entrar na forma como ele me traz. Né? Tem gente que, sei lá, até brinca, faz graça, ou está mais solto, ou está mais tranquilo. Tem gente que está muito... O processo de morrer traz muita introspecção. E, às vezes, uma necessidade muito grande do silêncio e do recolhimento. Isso não necessariamente é ruim, não necessariamente significa que a pessoa esteja deprimida e eu tenho que chegar lá brincando. Eu tenho que entender como é que ela vive aquilo. Essa introspecção é importante também. Às vezes é um espaço, é o tempo que a pessoa tem de olhar para si própria. Eu digo que as pessoas têm sempre, a gente tem sempre um olhar muito amplo e, quando à medida que a gente vai morrendo, a gente vai fechando um pequeno grupo, vê pouco, até que veja só a si próprio. E algumas pessoas têm essa necessidade de ver a si próprio nesse momento, e acho que até a maior parte das pessoas se fecham um pouquinho, e às vezes a gente tem que respeitar, chegar suavemente, né, não intervir muito, não é a minha brincadeira que vai. Às vezes a pessoa até... Eu tive um relato lindo de uma médica no meu hospital. Estava morrendo, uma pessoa bárbara, eu nunca mais vou esquecer, aquele olhinho verde brilhando assim, bem no fundo do meu olho, e ela começou a me contar as atitudes das pessoas que chegavam próximas a ela. ela falou mais Gorete, ela era bem espiritualista, não sei o quê, ela não tinha uma religião, mas ela acreditava em muitas coisas. Ela falou, Gorete, chega os meus colegas aqui, os colegas de hospital, e eles falam, eles querem, nossa, fulana está numa insegurança, num medo danado, eu vejo que ela tenta fazer uma coisa e me animar, mas eu percebo que não é dela. Chega outra pessoa do meu lado e fala, olha, você está doente porque você criou muitas mágoas na vida, você precisa limpar o coração de mágoa. Quanta culpa eu tenho que ter? Chega outro e fala não sei o quê, chega outro e fala não sei o quê. A única coisa que eu quero é estar quieta no meu canto, porque eu estou bem. A gente só tem que saber escutar e respeitar, né? Gente, em tese a gente teria que terminar agora, mas como a gente começou um pouquinho mais tarde, a gente vai dar espaço para mais duas perguntas. Quem que já estava aqui? Aqui? Isso. Você, vamos tentar ser breve, tá? Aqui e aqui também. Oi? Ah, então vamos ouvir as duas perguntas e aí a gente já responde aqui em cima. Bom dia, eu sou Sandra, sou pedagoga, trabalho com formação de professores, sou de Belém do Pará. Estou aqui de passagem, muito feliz por estar participando hoje dessa conversa, né? E a minha pergunta seria para o professor Valdir, assim, trabalhando com crianças, nós também passamos por situações, né, em que a gente tem que fazer as oitivas que são necessárias para a escuta dessas crianças que perdem seus pais assim, tão cedo. Que literatura você indicaria para que eu introduzisse na formação dos professores? Tá. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Boa tarde, bom dia, ou não sei. O meu nome é Maria Líbia. Nós temos mantemos uma rede de apoio para cuidadores, que a gente chama de cuidadores informais, pessoas que cuidam de idosos em casa, sem formação para isso. E eu queria pegar o gancho da pergunta que foi feita ali atrás pela pessoa que faz exatamente isso, como eu faço, como a minha colega fazemos. Qual é o apoio, né, na mesma linha da criança, qual é o apoio que a gente poderia dar? É mais uma sugestão. Porque o que a gente percebe com muita frequência é que, num ambiente de cuidado profissional, talvez isso seja um pouco mais ou menos tenso. No ambiente familiar, isso fica bastante complicado. Internamente, a gente costuma dizer que, quando a fila anda, a minha mãe fica doente. Quando a Inesita Barroso morreu, que foi colega dela do Caetano de Campos, ela passou uma semana de luto, sem ter visto a coleguinha há mais de 80 anos. Ela tem 94. Qual é a dica, ou qual é o suporte, se é que existe, para esse tipo de cuidador familiar, sem formação profissional? Obrigada. Bom dia, meu nome é Lourdes. Só queria saber como participar, se existe uma possibilidade desse grupo de cotação de história. Eu sou psicóloga, tá ok? Tá, eu vou começar ali e eu vou ser muito rápido. Tamara. Eu vou passar um ranking que a gente tem dos livros que falam sobre morte. E vamos entender que, às vezes, é a morte do cachorro, é a morte da mãe, é a morte do pai, é a morte do avô. A gente já consegue ter livros que trabalham um pouco esse status de fazer a criança falar, se comunicar, trocar informação. A gente trabalhou no Emílio Ribas durante muitos anos e a gente pegou muitas crianças órfãos, né, que perderam seus pais. Então, a gente foi explorando. Eu vou passar essa listagem, e se você puder disparar para as pessoas, eu não sei de que forma vocês se inscreveram. Dá? Ela coloca no grupo do Facebook, porque são vários, e aí cada um tem, dentro de um contexto, de um foco de tema. Pode ser? Nós temos o grupo de formação para criança, nós estamos formando agora, a gente só abre 5 de dezembro a nova formação. São 36 horas de curso, a gente abre as inscrições em 5 de dezembro, quando é depois do carnaval, né? A gente começa o curso e vai até agosto. São encontros de 3 horas, 4 horas, que compõem essas 36 horas, tá? São 9, 10 encontros que a gente faz isso. Só que agora, para o segundo semestre, nós vamos abrir as inscrições para o Tempo Rei de Histórias. Então, se vocês digitarem no Google Tempo Rei de Histórias, vocês vão cair numa página que já tem lá a metodologia, o que a gente dá, o conteúdo. Mais um mês a gente está lançando a comunicação desse encontro, que vai ser na sede, totalmente gratuito. Né? É um curso que a gente dá, são 5 módulos para a gente discutir um pouquinho, né, o cuidar da escuta qualificada. E depois, dicas. Né? Eu diria, é tão particular, né? Na situação, né, que a gente se encontra, a gente tem um discurso muito grande com os pais. E, às vezes, a gente vê os pais, nas suas preocupações, discutirem caso, falarem tudo na frente da criança, mas como se ela não tivesse presente. Uma das coisas que a gente tem promovido é, né, não falar na frente da criança de uma forma que ela não entenda, mas a gente traz também esses elementos da contação de história, e é incrível. Né? Na própria psiquiatria, nós desenvolvemos um jogo de contar a história. E esse jogo, muitas vezes, ele é aplicado no minimizar dor, porque você consegue, você tem elementos dentro do jogo, figuras e palavras, que suscitam como a gente pode lidar com isso. Né? E na roda é muito mais legal, porque você tem os diversos pensamentos e a gente pode colocar isso em pauta. Né? Vamos lembrar também que a criança, em determinada idade, isso para ela é uma fantasia, né? Não há necessidade de você falar, de você explorar isso. Né? Por isso que a gente sempre dá um toque para os pais. Quando eles começam a narrar, né? Assim, ah, vem para cá, né? A gente empuxa para poder tirar esse contato, que às vezes a gente vai estar suscitando alguma coisa na criança que ela nem está pensando, que ela não está interessada, que ela está mais no mundo da ludicidade. Então, como através do lúdico a gente pode resolver essas ações? Então, é bem particular. A gente, né? Tá? O de criança começa em dezembro. Então, agora, no segundo, daqui a um mês, a gente vai... Se você entrar dentro do nosso site, ou dentro do Tempo Rei de Histórias, a gente vai... Em mais um mês, a gente está fazendo o chamamento aí, tá? Eu acho que o Valdir foi bem completo, né? Agora eu encasquetei, Valmir, Valdir, agora... Valdir. Nossa, eu estou ficando velhinha. Rola Valmir, rola Walter, mas tudo, né? É Valdir. Eu de vez em quando vi Margarete também. Ai, mas basicamente em relação à questão do preparo da família, né? Eu nunca me preocupo com famílias amorosas. Nunca me preocupo. Às vezes as pessoas ficam assustadas. Nossa, chegou um doente, tem 20 pessoas ali, e a família está num sofrimento grande. Eu digo, calma, se a família é amorosa, tudo vai dar certo, né? Quando a gente cuida de alguém, porque quase como uma retribuição de um cuidado recebido e com carinho ou com respeito por ser a mãe ou por um amor conquistado, com amor, né, vivenciado a vida toda, a gente sempre acha o melhor caminho, a melhor forma de conversar com essa pessoa. Eu, particularmente, passei, além de cuidar de outras pessoas, eu tive a experiência, vivenciei a experiência de cuidar do meu próprio pai, no final da sua vida. Meu pai teve um câncer de bexiga e, no 1 ano e 10 meses que durou a sua doença, do começo até o fim, eu acho que eu consegui paliar. A princípio, até sem saber, eu fazia... Somente 6 anos que eu trabalhava com cuidados paliativos. Eu trabalho há 16 anos atualmente. Mas foi bonito encontrar sentido em tudo. E o canal que a gente criou, e vinha de tudo, assim, primo, opinião de todo mundo. Primo, ah, não conta para tio Nereu que ele tem câncer, que ele vai ficar... Não, espera aí, meu pai é um cara inteligente, sentar do lado em todos os momentos, ouvi-lo... até de elaborar com ele, na época até assim, não existia essa coisa, diretiva antecipada, o que ele queria, o que ele não queria, o que queria receber, todas as decisões, o momento crucial que era de fazer uma cirurgia, era uma cirurgia de risco, ele falou, olha, eu quero, é a minha vida, eu desejo, mas eu não quero morrer na UTI. Né? E até o final, os últimos momentos, porque ele morreu em casa. Né? Eu acabei sendo o médico que assistiu nas últimas horas da vida. Né? não tinha na época uma pessoa que eu pudesse confiar e trazer, porque 10 anos atrás não tinha sequer cuidados paliativos na cidade onde ele morava. Assim. Começou depois disso. E assim, é engraçado como veio tudo com muita tranquilidade, com muita naturalidade. E foi aí que eu percebi o valor que tinha o cuidado paliativo. Eu tive uma visão muito diferente do que é que eu tinha até então somente como profissional, por ter vivido. Eu vi o quanto que tudo aquilo foi importante, não somente para ele, mas para mim também, para minha mãe, para minha irmã, para a família inteira. Então, a gente vai encontrando. Acho que a preocupação é de ser amoroso e estar tranquilo. E os passos vão se dando. Os passos vão se dando. Quando a gente ama, a gente não tem medo. As coisas vão acontecendo naturalmente, as conversas vão ficando mais íntimas, mais gostosas. Agora minha mãe é mais idosa, ela se foge um pouquinho de conversar, mas agora ela se abre um pouco mais, ela conversa, ela vai falando das preferências. E naturalmente a gente vai conversando e vai incorporando aquilo que há por vir. Acho que não tem fórmula para nada, Gente, o papo está super bom. Agradeço muito vocês terem ficado. Desculpa a gente ter extrapolado um pouquinho o tempo, mas aqui tinha muitas perguntas, a gente não queria deixá-las sem respostas. Então, eu queria uma salva de palmas para os nossos convidados. Obrigada, doutora Goretti. Professor Valdir, se vocês tiverem sugestões, dúvidas, críticas, vão lá na página do CRINORTE, no Facebook, o canal está sempre aberto lá. Essa conversa vai estar no canal do YouTube, então, se vocês quiserem assistir, recapitular, se vocês quiserem compartilhar, por favor, está lá, acho que a gente vai colocar no ar essa semana ainda. E eu espero vocês no mês que vem, para a próxima conversa. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada.